no ritmo do tango argentino, ao vivo a partir de agora para todo o Brasil e para o mundo. Henrique Estrada está de volta ao primeiro programa de 2017, bailando no som do tango argentino. Olá, meus amigos, quanto tempo, muita saudade, vontade demais de poder falar na Rádio Ônibus aqui, mas a gente precisa descansar também e conciliou do descanso também ser junto com a outra emissora de rádio, com o trabalho. Mas uma honra estar de volta com você e começo com tango, porque nós tivemos uma experiência inesquecível, marcante, saudade já não estou mais lá, mas ainda morrendo de vontade, de saudades lá da Argentina. E de modo especial de encontrar um amigo que a gente sai do virtual. Eu já falava com ele como se a gente já se conhecesse há bastante tempo. Depois de conhecer pessoalmente, melhor ainda, não é? Quando a gente sai do virtual e vai conhecer os amigos pessoalmente, tudo fica muito melhor. E assim foi lá na Argentina, em Buenos Aires. Imagina a Rádio Ônibus sendo representada lá em Buenos Aires por um profissional do volante há muito tempo, né? Na rodagem, há muito tempo na ruta, como dizem os argentinos, e receber a Rádio Ônibus lá, sua família que me recebeu, ele e a Janina. Eles viajaram mais de 300 quilômetros, porque eles não residem em Buenos Aires, mas residem em outra cidade que ainda não consegui falar o nome dessa cidade, uma hora eu aprendo, e nós nos encontramos em Buenos Aires, a linda Buenos Aires do tango, das arquiteturas belíssimas, das avenidas largas, compridas, dos ônibus, de uma característica própria. E sobre os ônibus eu vou falar bastante, inclusive fiz uma reportagem dentro do ônibus com o motorista, de um ônibus urbano lá em Buenos Aires. As avenidas lindíssimas, né? E totalmente plana, né? Sem nenhum buraco, muito confortável para a gente passear, tanto a pé quanto de ônibus. Foi um momento excelente, graças à JBL Internacional. E a JBL, se você ainda não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer muito sobre essa empresa aqui na Rádio Ônibus a partir de hoje. Os vídeos, gente, serão editados, tem muita coisa para editar. Eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar hoje. O nome de tanta gente para agradecer vai ser impossível hoje. Mas quis e fiz questão de estar ao vivo hoje aqui para a gente começar o ano 2017 na Rádio Ônibus. Estamos inaugurando agora esse 2017 com a nossa programação ao vivo. Até então você estava ouvindo algumas representações e muita gente acabou ouvindo pela primeira vez alguns programas que eu coloquei nas reprises. A partir de hoje, ao vivo, inédito, muito programa, muito assunto para falar, coisa acontecendo no Brasil, coisa acontecendo em outros países também, no setor de transportes, aí na sua cidade também, você vai poder participar com a gente. E, claro, a nossa experiência de fixar a bandeira Rádio Ônibus de maneira internacional, agora em solo argentino. Graças ao amigo e à família de Eduardo Perrucholdi e a JBL Turismo. JBL, que era empresa somente de turismo, agora está dando mais um passo firme. Seu João, como sempre, né, ousado, dando um passo firme na fé também, porque tem que ter muita fé para ser empresário no Brasil. E agora com essa viagem internacional, não existe mais a pluma que fazia é São Paulo, Buenos Aires. Agora é JBL Internacional. Você vai conhecer como é que foi a viagem de ônibus, gente, para a Argentina. 2 dias. Como é o serviço da JBL, o que a JBL oferece, os tipos de carro, né, de ônibus, a qualidade, os seus profissionais que eu tive a honra de conhecer. Uma pessoa melhor que a outra, tá difícil de... Né? Se eu tivesse que escolher um, tava perdido. Ainda bem que eu não preciso escolher um profissional. Todos, nota mil, né? Um atendimento e um carinho com a minha pessoa e com a Rádio Ônibus, fora de série. Foi assim todo o percurso, todas as paisagens, né? Todos os cansaços, porque cansa, viajar de ônibus 2 dias, cansa. Não foi fácil, é verdade que não foi fácil. Mas foi uma viagem emocionante, uma verdadeira aventura que você, se um dia puder, faça essa experiência. De avião, nunca que eu ia poder ver as belezas que eu vi e as pessoas que eu conheci dentro do ônibus. Você vai se familiarizando com os passageiros, vai criando um laço de amizade, vai criando amizades novas durante o percurso. E foi assim com os profissionais da JBL também. Eu tive a honra de conhecer o seu João, que foi quem começou tudo isso. Na época era Lisotur, não é isso? Lisotur era outro nome e outros tipos de serviço, era só turismo agora nessa nova empreitada do ônibus rodoviário. Falou com a gente, falou no microfone da Rádio Ônibus, o João também, e você vai ver tudo isso em breve no nosso canal do YouTube e também vai poder ouvir aqui na nossa programação de rádio. Alô, você que está na rodagem, boa viagem para você, você indo aí para Buenos Aires. Eu conversei agora há pouco com alguns profissionais da JBL, estão indo para outros destinos também, não é? Fazendo viagens até de turismo. É uma honra tê-los aqui acompanhando a nossa programação. Sejam bem-vindos. E quando puder, manda aquele alô. Manda aquele recado através do WhatsApp 16 99182-1468. Aqui na Rádio Ônibus, você motorista tem espaço. Você empresário tem espaço. Você busólogo, você admirador, colecionador do mundo do ônibus. Tem espaço para se manifestar. Contar um pouquinho dessa paixão do transporte de passageiros, que tem que ser cada vez mais valorizado no Brasil e no mundo. E agora a Rádio Ônibus é Rádio Ônibus Internacional. E se você desejar participar comigo nessa terça-feira, ao vivo agora, 8h08, você vai poder mandar uma mensagem de áudio diretamente do nosso próprio aplicativo ou diretamente do nosso WhatsApp. Atenção ao nosso número, hein? 16 99182-1468. 16 99182-1468. Manda seu alô, seu recado especial para quem você quiser através do WhatsApp direto da rádio. Você entra no ar aqui ao vivo para mandar aquele recado para quem você ama, para quem você ainda não ama, para o motorista que está de viagem, para você que está embarcando agora de ônibus para fazer uma viagem longa. E quanta gente viaja de ônibus, hein? Vou contar também durante o nosso programa de hoje como é que foi a experiência de conhecer uma rodoviária internacional, nesse caso a rodoviária de Buenos Aires. Olha, eu vou te falar, hein? Quem conhece o Tietê e às vezes até reclama do terminal rodoviário Tietê aqui no Brasil, quem conhecerá, ou quem for conhecer ainda, é a rodoviária de Buenos Aires, está de Retiro, vai saber que o nosso Tietê é um paraíso. Né? Infelizmente, a rodoviária de Buenos Aires não representa o que a cidade é. É acolhedora, cidade linda, não representa, infelizmente, na maneira que está atualmente hoje, em 2017, essa administração aí, infelizmente, ainda tá judiando, né, dos argentinos e de quem vai chegando por lá, de outros lugares. Aí você tem uma rodoviária bagunçada, pouco higiênica, ou quase nada, né? Muito bagunçada, com poucas informações. E como os brasileiros viajam bastante para a Argentina, com pouca informação em português, né? Inglês eu também não vi. No Tietê nós temos o inglês, né, o português, o inglês e o espanhol. Mas aqui, lá na Argentina, eu não vi. Eu só vi a comunicação em espanhol, em castelhano, não é? É complicado. Você vai pedir uma informação, mas ainda bem que o povo argentino é sensacional, gente. O que eu fui recebido lá, gente que eu nunca tinha visto na vida. É, a gente estava vendendo revista dentro da rodoviária, de lojinhas, né? Por lá, as famosas tiendas também, que eu precisei perguntar uma coisita aqui, uma coisita ali. Fui muito bem recebido, né? Recebe muito bem os brasileiros, gostam demais os brasileiros, isso é sensacional. Mas a comunicação da rodoviária em geral deixou a desejar bastante, né? Ainda mais em termos de segurança e de acessibilidade. Em alguns lugares, a gente precisa fazer o embarque, por exemplo, né? Precisa levar as bagagens, né? É, a nossa equipagem para um setor onde vai ser feita... onde vai ser colocado dentro de um... Como é que se diz lá? É separado, né? Na hora do embarque, não é igual aqui o Tietê, onde você leva na plataforma e o próprio motorista coloca lá no ônibus. É diferente. Então tem um setor de bagagens que é diferente do embarque. E para chegar lá, são várias escadas, porque eu encontrei todos os elevadores quebrados, né? Escada rolante quebrada, parada. Infelizmente, nesse aspecto, está faltando e não diz o que a cidade é. Como eu digo sempre aqui na Rádio Ônibus, rodoviária tem que representar o que a cidade é. E quem chega pela primeira vez em uma rodoviária em Buenos Aires, a primeira impressão é que dá é que toda a cidade é daquele jeito. E não é, graças a Deus não é, não é? E a rodoviária tá pecando nisso. Mas um dia, quem sabe, será melhor, será lindo como o tango é. E até o tango eu dancei, acredite se quiser. Bailamos tango por lá, hein? Participe ao vivo comigo nessa noite, WhatsApp 16991821468 ou diretamente do próprio aplicativo. Para minha surpresa, durante a viagem na Argentina, acompanhei algumas vezes as informações, as notícias do que estava acontecendo no Brasil e fui pego de surpresa com as informações das tarifas em algumas cidades brasileiras, principalmente São Paulo. Eu não sei se mudou essa história, mas o absurdo até de ter que pagar uma certa tarifa para poder embarcar nos terminais. Não estou dizendo embarcar no ônibus, só para entrar no terminal, né, no ABC, o terminal Campo Limpo e outros terminais, Jardim Ângela, né, se não me engano, você precisa pagar R$1, é isso? Está valendo isso ainda? Eu vi isso enquanto eu estava viajando e custei acreditar de quem foi tamanha loucura absurda de aprovar isso, de aceitar fazer isso com a população, não é? É um piso no pé, né, no calo dos passageiros brasileiros aqui em São Paulo. Né? Não sei se isso ainda... Não li mais nada ainda sobre essas informações. Pedi ajuda aqui do amigo Adamo Bazani, até para quando ele puder contar para nós como é que está essa situação atualmente agora. Porque é triste demais, não é? Pagar R$1 para poder embarcar, só para poder passar para dentro do terminal... E depois você paga mais R$3,80 para embarcar no ônibus? Loucura! Gente, quem fez isso ou quem pensou não conhece a realidade de quem depende do transporte coletivo. Na Argentina, outro fato interessante. Primeiro, as vias são completamente... O asfalto não tinha um buraco. Eu não achei buraco. Olha aqui. Né, até tem aqueles momentos onde a gente via aquela tampa de bueiro, né, com um desnível, como tem muito aqui no Brasil também. Então, só isso, vai em buraco mesmo, quando a gente está acostumado aqui em São Paulo, como tem no Rio, como tem em Porto Alegre, como tem no Rio Grande do Sul e outras cidades que eu passei por lá também tem, como tem nas nossas rodovias, na Argentina e Buenos Aires, não tinha nada de buraco. Quando não tem buraco, a viagem de ônibus fica mais macia, confortável. Outra vantagem para quem é motorista lá na Argentina, hein? Para os passageiros também. A maioria dos ônibus já possui um ar-condicionado, a maioria. Pouquíssimos não tem. Até aqueles que vão para a periferia também tem ar-condicionado. E tudo piso baixo, motor traseiro e automático. é moleza, não é? Dirigir. É muito bom. Fácil, fácil, né? E Buenos Aires acabou provando, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tive, para mim, que é possível, né? Termos vias bem pavimentadas, bem sinalizadas e ainda mais ônibus piso baixo e motor traseiro. Eu não subi, não embarquei em nenhum ônibus motor dianteiro. Eu sei que tem cidades na Argentina que tem, utilizam também no motor dianteiro. Mas em sua maioria, e em Buenos Aires por completo, todos os ônibus possuem apenas motor traseiro e automático. Você não tem que fazer mais nada, a não ser dirigir, prestar atenção. E não tem cobrador, não tem cobrador. Não tem cobrador, outro fato que chamou a atenção. Também não tem dinheiro dentro do ônibus. Só pode embarcar se você tiver o cartão SUB. Eu tenho o cartão SUB, inclusive tem aqui, acabou restando, quanto? Não lembro, mas 35 pesos, acho que está restando no cartão, acabei não usando, quem sabe da próxima vez eu uso. E você utiliza esse cartão para embarcar. Você mesmo encosta o cartão no sistema de bilhete único, de eletrônico, né? Bilhete único não, de eletrônico, e pronto, né? Segue sua viagem lá. Eu não consegui ir sentado, das vezes que eu embarquei, o ônibus estava cheio. Mesmo assim, foi muito confortável. E o papo agradável com o motorista argentino, que nos recebeu também de forma excelente e gostou demais de saber que existe uma rádio no mundo que fala dele, que fala do motorista de ônibus, que fala dos empresários, que fala do modelo, que fala do motor, que valoriza a sua profissão. Ele ficou super feliz, encantado, foi um bate-papo formidável. Você vai ver em breve aqui na nossa programação. Já já vão atender aqui o WhatsApp, tem WhatsApp chegando, tem mensagem através do próprio aplicativo e tem gente ouvindo em vários lugares, ainda bem, não é? Eu estou chegando de surpresa, quase que em cima da hora aqui, para receber você aqui na nossa programação. Um alô aqui para o pessoal de Arapuã, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mais gente de BH acompanhando, alô Suzano, um abraço ao nosso amigo Emerson, São Paulo em peso também ligados aqui com a gente, Argentina, Eduardo Perruchold e o César e outros, os hermanos, né, chofers lá da Argentina, já ligados na nossa programação da Rádio Ônibus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a radioônibus.com.br. Quer mais música no seu dia a dia? Fique aqui, Web Rádio Missão Jovem. Vamos seguindo de música. E depois de ouvir esse início de tango, né? Que a gente já tá contagiado aqui pelo tango argentino. Vamos de Paula Fernandes. Eu sem você, porque estou morrendo de saudade aqui dos nossos amigos. De poder falar de ônibus, de poder receber os recados, de ouvir você. Participe, quero ouvir você. 16 99 82 1468. Tá na rodagem, se puder, né? Quem não tá dirigindo aí, manda mensagem pra gente aqui. Desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção. Caçador sem caça, sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim. Sem você, eu sem você, eu tô carente. Desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente, feito prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção. Solidão me abraça. Sem você sou menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim. Sem você sou caçador sem caça. Paulo Fernandes, porque aqui também toca música, enquanto a gente fala do transporte de passageiros, fala das notícias sobre trânsito, educação de trânsito, não é notícia sobre congestionamento, né? Mas é notícia sobre educação de trânsito, informações, tudo que é de direito, né? Direito de trânsito, legislação, as novidades, dúvidas, se você tem alguma dúvida também sobre pontuação, sobre o que pode e o que não pode, infrações, que mais? Está rodando aí na internet, não é? A questão do... Aliás, está voltando. Tem notícias que elas vão... aparecem, né, no, como verdades, né? E ficam aí rodando no Facebook. E aí elas são replicadas e por muitas vezes sem... As pessoas acabam não conferindo a procedência, né? E vão replicando algumas notícias que não são verdadeiras, não é? Tá voltando à história dos pedágios, a questão que não tem nota fiscal, não é? Aí, sendo assim, eu não tenho obrigação de pagar pedágio. Não tem essa história rodando aí no Facebook? Quem vai explicar para nós sobre esse assunto, se isso procede ou não? Será que você pode simplesmente chegar lá na hora de passar no pedágio e dizer para a pessoa lá que você não quer pagar pedágio e pronto, acabou, porque você não, isso não é correto, porque você já paga seus impostos e não tem nota fiscal para oferecer. Será que você pode dizer isso? Será que isso é válido? Vamos entender melhor daqui a pouco com ela, Márcia Pontes, direto de Santa Catarina. Começando 2017 para nós aqui da Rádio Ônibus com informação importante, porque tem gente ainda que vai viajar e tem gente voltando dos seus passeios e vão passar em praça de pedágio. Aí fica assistindo alguns vídeos aí no Facebook e não vão checar a informação e acaba passando um carão, né? Passa vergonha no pedágio. Então não perca de ouvir daqui a pouco Márcia Pontes. Vamos ver se ela consegue nos enviar ainda hoje, explicando essa situação aí, né? Como é que tá? Isso é válido ou não? Posso chegar na praça de pedágio e dizer assim, eu não quero pagar, pronto, acabou, estou no meu direito. Será que você está mesmo no direito de não pagar? A gente paga muito imposto no Brasil, a gente sabe, né? Não só o Brasil, mas outros países também. Inclusive na Argentina, a inflação altíssima lá, não é? Quem achava que ia ficar rico na Argentina, levando os reais ou os dólares, né? Ou fazendo o câmbio e achando que ia fazer a festa comprando de tudo na Argentina... Não foi bem assim. Encontrei vários casais, várias famílias brasileiras na Argentina que passaram o perrengue lá, porque a inflação está alta, né, na Argentina. Não está fácil, não. Participa com a gente, comenta os assuntos. 16 99 82 14 68. Eu não falei nada durante quando aconteceu, estava fora, então não acessei o Facebook, acessei pouquíssimas vezes. E é muito triste, e ainda custa acreditar, que o nosso amigo Jorge Amaro se foi. Eu não consigo ainda acreditar. Eu publiquei um vídeo hoje, que eu fiz com ele, quando ele estava na Santa Cruz ainda. Eu vou colocar no ar aqui como é que foi a minha alegria de encontrar o Jorge Amaro no terminal. Foi no Tietê, não é? Foi no Tietê. Eu não lembro de onde eu estava vindo. Eu tinha ido em algum evento do trabalho, fui de ônibus, voltei. Quando eu desembarquei, dei de cara com ele, né? Foi bem legal esse encontro. E eu não consigo acreditar que ele nos deixou tão jovem. Vamos ouvir como é que foi o bate-papo rápido, né? Muito rápido ali na rodoviária, e deu para perceber a alegria dele de estar trabalhando onde ele mais gostava, né? Que era lidar com ônibus. Saudades do eterno amigo Jorge Amaro. Amigos, eu tenho a alegria de encontrar aqui o Jorge, né? Na Santa Cruz. Tudo bem, Jorge? Tranquilo, você? Que rapaz, honra, cara, encontrar você aqui. Como é que tá o trabalho? Rapaz, tudo bom. Tá fazendo o que gosta? Tranquilo, tô, né? No meio das máquinas, tá tudo certo. No meio da máquina, tudo certo. Oh. Mas assim, alô pra todo o Brasil, o pessoal que tá te vendo na rádio. Dá alô pra galera da Rádio Ônibus aí, ó. Tô em dívida com esse cara aqui, eu vou pagar, vou pagar. Valeu, Jorge. Valeu, bom você. Dia, satisfação. Cara. Valeu mesmo. Tamo junto aí, galera. Jorge Amaro, busólogo e trabalhador. E foi uma honra ter encontrado com ele nesse dia. E uma pena, né, tão jovem ter partido. Infelizmente, na quarta-feira do dia 11 de janeiro, ele faleceu, né? O mundo da busologia ainda está de luto. E eu conversei com algumas pessoas antes de entrar no ar hoje. E algumas estão dizendo que ainda não conseguem acreditar. Eu também não acredito. Ainda parece que eu vou encontrar com ele na rodoviária. Ainda acredito que eu ainda vou na rodoviária e ainda vou encontrar com o Jorge lá. O nosso, né, nosso pesar aqui, nosso abraço à família, né? A gente conhecia muito pouco, mas imagina a dor da família, né? Um abraço a todos os familiares, o Jorge Amaro, colegas, amigos, direto dele, quem conhecia muito mais do que a gente. É o nosso sentimento aqui, a saudade do colega. E nesse tempo que a gente iniciou a nossa programação da Rádio Ônibus, já faz um pouco mais de 2 anos, mas antes era a Rádio Catedral, uma rádio católica que transmitia a nossa programação, é a segunda vez que eu passo por esse momento de tristeza. Nós tínhamos, na época da Rádio Catedral, um outro ouvinte. Ele era do interior paulista, se eu não estou enganado. Quem pode me ajudar bem é o Gustavo. Gustavo de Aparecida, se ele estiver me ouvindo, me ajude aí, Gustavo. Rogério, o nome dele, não é? Rogério. O Rogério, gente, ele foi um dos sorteados de uma miniatura que nós sorteamos aqui. Para minha surpresa, eu não estava sabendo. Eu fiz o sorteio e apareceu o nome dele. Anunciei, ninguém, né, se manifestava. No dia seguinte, eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. No dia seguinte. Foi muito triste, chocante até mesmo, né? Porque não fazia muito tempo, eu tinha conversado com ele também. Ele adorava a rádio, né, que a gente fazia, a Rádio Catedral na época, né? Estava iniciando ainda a Rádio Ônibus. Ia para começar fortemente a Rádio Ônibus. Ainda tinha a Rádio Catedral no meio, né? E agora esse segundo momento com o Jorge Amaro. Uma pena, né? Então a gente tem que seguir valorizando a vida agora. A gente não sabe o que vem logo ali na frente, né? É importante valorizar as amizades, os amigos, a família, quem você ama e quem você ainda não ama. E foi o que eu fiz estando na Argentina, né? Foi um momento muito feliz estar com a família do Eduardo Perruchold, que faz a grande divulgação. Ele é parceiro nosso há bastante tempo, já é oficial agora da Rádio Ônibus, ele é representante da Rádio Ônibus na Argentina. O que ele falar na Argentina lá tá falado, hein, Eduardo? O que você falar aí tá falado, né? É com o Eduardo Perruchold na Argentina agora. radioonibus.com.br. Deixa eu atender o WhatsApp porque eu tô com saudade de você, ouvir sua voz. Você que gosta de ônibus, você que viaja, você que presta atenção nos modelos, você que tem notícia, que tem comentários. Vamos lá para o interior paulista em peso, ouvindo também ela. Quanto tempo não ouço a voz dela. Eliane. Olá, Henrique. Olá, amigos da Rádio Ônibus, direto do Mundo Truck e Itupeva. Eu sou a Eliane. Primeiramente, eu quero desejar a todos um feliz 2017, que esse ano seja um ano de realizações para todos. agradeceu pelo carinho que eu tive com vocês o ano passado, né, que eu aprendi a amar demais essa rádio, aprendi a amar cada um, e só dizer que eu aprendi muito com vocês. Muito obrigada, um beijo no coração de todos. A música de hoje, eu vou mandar o link, tá, Henrique, mas ela vai pro Vander, de São Gotardo, pro Félix, pro JT Artes, pro Eduardo dos Correios, pro Eduardo Perruchoa, pro Lula Bus, enfim, para todos os ouvintes da rádio. Um beijo, fiquem com Deus. Tem mais um áudio aqui da Eliane? Vamos ouvir? Só complementando o outro áudio, Henrique, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu compartilhei com você no Facebook hoje. Né? Tá complicada essa questão do assédio dentro dos coletivos aqui em Jundiaí. Tá preocupante, né? Porque só nesse final de semana foram vários casos. Aquele que eu compartilhei foi o que chegou ao extremo, né? Mas houveram outros casos onde os motoristas pararam e tiraram, né, os passageiros que estavam assediando as mulheres do ônibus, né? A pergunta fica, até onde estamos seguros? E isso eu creio que numa cidade maior como São Paulo deve ocorrer com muito mais frequências, com muito mais frequência e com muito mais gravidade até, né? E eu fico pensando, qual é a postura correta do motorista, né? O que se deve ser feito? Porque também eu creio que para eles também fica uma situação complicada. E no rodoviário, né? Porque eu já me deparei com situações constrangedoras de você estar sentado no corredor e por ser um corredor estreito, os homens passam se esfregando quem está sentado no corredor, né? E é horrível porque a gente fica coagida a falar alguma coisa e ser constrangida pelo homem, por causa até do espaço, né? Não seria o ideal esses corredores serem um pouco mais largos? Porque é apertado para se passar. Você viaja de rodoviário, você sabe, né? Como muitas pessoas também viajam. E eu, como mulher, eu fico pensando, é horrível essa situação, né? Dentro do coletivo, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas dentro do rodoviário já, de estar sentada no corredor e o homem passar e passar se esfregando, né? Muitas das vezes a gente sabe que é um acidente, mas um pouco também a gente sabe que não, né? E é ruim, é muito ruim essa situação. Essa fica a pergunta, como devemos proceder? Qual que é a postura dos motoristas? Bom, a Eliane está contando um caso, mais um, que acontece em São Paulo, acontece nas grandes capitais, acontece em vários lugares. Acontece quando a gente fica sabendo pela mídia, acontece quando se faz boletim de ocorrência e acontece quando ninguém fica sabendo, né? Quando ninguém só, às vezes, a vítima acaba guardando para si, infelizmente. O jovem de 24 anos sofreu assédio na noite de sábado, dia 14, no ônibus da linha Eloy Chaves, residencial Jundiaí. Ela disse ao jornal da região, como tudo aconteceu. No caso em que o motorista Lorival Messias da Silva matou o passageiro, né, o Gustavo Bezerra Prates, de 36 anos. É coisa absurda que está acontecendo aí em várias linhas de ônibus, né? A moça contou que estava sentada no banco da frente e não tinha passado a roleta. Estava junto com a irmã. A irmã tinha 12 anos. Tem 12 anos. Quando Gustavo subiu na rodovia vice-prefeito Hermenegildo Tonoli. E aí o Gustavo passou a assediar a moça de 24 anos e a sua irmã de 12. Ele chegou até a tirar o dinheiro do bolso, né? Ela tirou o dinheiro do bolso, ficou com medo e ofereceu para ele, né? A situação estava insuportável, diz a jovem. Ele ficou em pé do lado dela e ficou mexendo com a jovem. Ela respondeu que não queria falar com ele, ainda mais por ser estranho. O motorista, ali ouvindo tudo durante todo o percurso, ficou ouvindo os assédios, né? Sendo que aconselhou também a jovem a passar a catraca. Aí o Gustavo, né, essa pessoa que estava molestando aí a jovem, né, perturbando a jovem, ficou irritado com o motorista e acabou dando um chute na tampa do motor. A jovem conta que a sua irmã de 12 anos ficou com muito medo e elas pediram ajuda ao motorista. Ele foi um herói, disse a menina, porque nos salvou. Em determinado trecho da viagem, Gustavo mexeu novamente com as duas jovens. O motorista parou o ônibus e foi tirar a satisfação, segundo o relato da garota. A mais jovem não parava de chorar. Foi quando Gustavo gritou e disse que ninguém ia para trás. O motorista tentou ajudar as duas jovens e Gustavo deu um soco no olho do motorista Lorival. A jovem contou que o motorista pegou a arma na bolsa e deu um tiro, porque o Gustavo foi para cima dele. Foi quando ele, Gustavo, caiu no pé e aí, nesta hora, ela pegou a irmã e saiu pedindo socorro. Que história triste, complicada. Agora, que fato preocupante, hein? Porque aconteceu dessa vez, o motorista acabou, de certa forma, aí, ajudando. Não sei se é a melhor forma, né? Cada um tira suas conclusões aí. Não acho que motorista tem que andar armado. Tem gente que concorda, gente que não. Eu acho que não se deve andar armado. Quem é da paz não anda armado. Mas se ele não faz isso, o que poderia ter acontecido? Não sei, né? O que não pode é ficar na impunidade. E tantas outras linhas que já sofreram esses casos. Aí São Paulo tem de monte. E aí a pergunta da Eliane, que ela fez agora há pouco, eu faço para você, motorista, que está aí tanto no urbano quanto no rodoviário. Se o motorista presencia algo do tipo, um passageiro perturbando uma mulher, uma passageira, o que, que o motorista deve fazer? Andar armado e atirar para tudo quanto é lado? Claro que não, pelo menos eu penso assim. E aí, o que manda, né, as empresas? Qual a orientação das empresas quando acontecer essa situação, parar o ônibus, ir direto para a delegacia, procurar uma delegacia, porque tem delegacias, não é? Dá um jeito, muda de linha, muda a rota, ameaça ir para a delegacia, não sei. O que é possível fazer? Qual é a orientação das empresas? Parar o carro, mandar todo mundo sair? E aí, como é que fica? Uma situação complicada para o motorista também, se tiver cobrador, complicado para o cobrador também, não é? Participe da sua opinião também aí. 16 99 82 14 68. Vamos com a música da Eliane. Ela pediu Marisa Monte, não é? Marisa Monte, vamos lá. A segunda música do programa de hoje, Rádio Ônibus Internacional Brasil e Argentina. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós. Quero que você voz bonita, música bonita. Se você quiser fazer um oferecimento musical, faça como a Eliane, direto de Itupeva. Ela que levantou um assunto importante aqui, preocupante também, sobre o assédio, né? Que acontece constantemente, violência, né, em relação à mulher no transporte coletivo. Daqui a pouco, a gente vai ter que ter ônibus rosa só para embarcar mulher. É o cúmulo, né? Chegar a esse ponto aí. Mas é falta de punidade. O país que não pune, né? E o pessoal que está dentro das cadeias fazem o que fazem. É uma farra de tudo, né? De celular, de arma, não é? O pessoal lá toma conta, mata quem quer, do jeito que quer. É sem lei, né? Aí é difícil, né? É complicado. Não sei onde está pior. Se é aqui fora, se é lá no presídio, não sei. A coisa tá difícil mesmo, né? Vamos ver como que vamos sair nesse 2017. O início não está nada muito bom, não. Como é que está na sua cidade? Conta para nós. Aumento de passagem? Teve aumento aí na sua cidade? Conta também. 16 99182 1468. JBL Internacional. Foi uma experiência fantástica com vários profissionais. Carro lindo, gente. Lindo, zerinho, praticamente zero. Estou falando do Doblodeck Marco Polo 1800DD. Eu fui no ônibus semileito, onde tinha USB e tomada. Não era só carregamento de celular via USB, tinha tomada. Então eu pude ali carregar a minha filmadora. Excelente, num verdadeiro conforto. É um momento muito legal, atendimento dos profissionais nota mil também. É uma coisinha aqui, outra ali que precisa melhorar de serviço, mas eu tenho certeza que eles vão aprimorando, né? Porque a linha é nova, era da Pluma, agora é JBL Internacional, e em breve você vai ver como foi a minha viagem. Você vai poder assistir, viajar de ônibus 2 dias. Você já viajou 2 dias de ônibus? Foi minha primeira experiência e foi para mim a melhor viagem que eu fiz até hoje. Eu já viajei bastante, gente. De avião também várias vezes. De ônibus mais também, mas igual a essa, não teve outra, viu? Alô, Caio Castro, presidente do primeiro clube do ônibus antigo. É de ônibus, foi sensacional, viu, Caio Castro? Paisagens lindas, pessoas que a gente foi conhecendo durante a viagem. E os profissionais da JBL, né? Que fizeram uma recepção sensacional para a Rádio Ônibus, né? Foi muito bom. Você vai conhecer em breve os vídeos que ainda vão ser editados. Eu vou estar sempre anunciando aqui. Mas em áudio, até sexta-feira vamos dar um jeitinho de colocar no ar aqui algumas das entrevistas. A do seu João, proprietário da empresa JBL, falando do início da empresa, como tudo começou, e falando dessa nova empreitada agora, fazendo linha internacional. Gente, você parou para pensar? É uma conquista e tanto. Empresa de turismo que conquista uma linha rodoviária. Não é para qualquer empresa, não. E a JBL tem uma história muito legal no meio dos ônibus de 2 andares. Eu não vou contar agora, mas você vai ouvir depois na entrevista, onde o seu João, ele mesmo conta o pioneirismo que a JBL teve em relação ao ônibus de 2 andares e alguns mimos a mais aos passageiros. Então é muito bem-vindo a JBL fazendo uma rota internacional importantíssima. E como viajam os argentinos, hein? Nessa época do ano agora, o que tem de argentino vindo para o Brasil, só dava argentino no ônibus. Argentina é Argentina, né? As chicas e os chicos. Foi muito legal, muita amizade a gente fez durante a viagem aí. Você vai saber um pouquinho de como foi a viagem em breve, tanto em vídeo quanto em áudio. Rádio Ônibus, oferecimento também de Esquadrimax. É o Esquadrimax Internacional também, porque o Eduardo Perruchot conhece todos os nossos comerciais. Até da Esquadrimax, ele falou, né? Foi muito legal. Um abraço aqui a toda a equipe da Esquadrimax, sempre com a gente, desde 1986, fazendo esquadrias de alumínio, portas, tudo o que você precisar em esquadrias, janelas, de alumínio é muito melhor, a durabilidade é incrível, e com a Esquadrimax faz todo o serviço, hein? Tira a sua janela velha, coloca nova, monta todo o sistema aí, deixa impecável, deixa lindo a sua residência aí, hein? Quer começar 2017 de casa novinha? Então vamos lá aproveitar esse tempo de janeiro ainda e vai entrando em contato com a Esquadrimax, reservando aí, já mandando fazer a sua janela, a sua porta, a sua esquadria, para ficar linda a sua casa aí, hein? Esquadrimax, desde 1986. e a nossa parceira aqui da Rádio Ônibus também. Assim como JP Fiações Profissional, há bastante tempo, e JP também é conhecido na Argentina, hein, JP? Você pensa que é pouca coisa? Não é, não. Lá na Argentina também, aliás, todos os comerciais que a gente fala aqui, Eduardo e todo mundo lá conhece já as propagandas nossas aqui, hein? Quem sabe teremos futuramente as propagandas argentinas. É a Rádio Internacional agora, hein? E o JP está na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. Nosso parceiro também, sempre apoiando, na torcida para o nosso projeto Rádio Ônibus Educacional se tornar realidade. Já conto para você um pouquinho desse projeto. E o JP atende sempre ali na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. JP, ele afia alicate de cutícula, faquinhas, facões. Ele é cuteleiro, é a profissão de cuteleiro. Vai afiando as ferramentas de trabalho. E pode afiar sua faca aí do seu churrasco, né? De final de semana, você que é cabeleireiro, cabeleireira, manicure, leva todas as ferramentas no JP Afiações Profissional, Rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. Ônibus, Rádio Ônibus. 16 99 82 1468 é o WhatsApp para você falar ao vivo com a gente aqui, mandar seu alô. Tem mais mensagem chegando, mais WhatsApp, vamos lá? Tem sim, o WhatsApp chegando, que não para de chegar as mensagens aqui, hein? Vamos lá, seja bem-vindo você, talvez pela primeira vez participando da nossa programação aqui. Se quiser, pode pedir música. Aproveita quem estiver no trecho aí, ó. Manda um recado. Deixa eu mandar um alô aqui para o Vieira. Será que o Vieira tá ouvindo agora? Ou ele deve estar no trecho? O Vieira também da JBL. O cara é fera também, hein? Muito tempo de profissão, hein, o Vieira? Trabalhou pela 1001, trabalhou pela Itapemirim, não é? Por tantas empresas aí. Alô, Vieira! Alô pra ele. Ele é conhecido como... Como que é mesmo? Que é o apelido dele? O Vieira? Esqueci agora o apelido do Vieira, mas tem um apelido também aí. Eu vou lembrar e falo já já. Vamos lá para os nossos ouvintes participando através do WhatsApp 16 99 82 1468. Alô! Boa noite, Henrique Estrada. Como é que você tá? Tudo bom? Opa, tudo bem? Aqui é o Marcos Vinícius Cláudio. Vou falar. Eu tô... Não só eu, mas muita pessoa... Tá intrigado com uma coisa que tá rolando lá em Cabo Frio, na região dos lagos de Rio de Janeiro. O povo lá quer acabar com as famosas casas de aluguel lá, né, da cidade. E com isso, pra você poder entrar com ônibus agora lá em Cabo Frio, tá R$1.000 pra você poder ser autorizado a entrar lá. E parece que R$300 só pra você a diária do ônibus lá. Então sai muito caro, sai mais de R$3.000 uma semana lá. Acho que quase R$4.000. Com isso, o povo vai acabar largando o turismo, mas por isso eles estão querendo tirar as casas de aluguel, ficar só as pousadas e o hotel lá, né? Aí vai ficar melhor. Só isso, só essa parte aí. E com isso, a entrada dos carros que vai ficar em hotel e as pousadas vai pagar só R$100 e parece que mais 50 por diária. E enquanto a casa paga, que antigamente era 200, a partir de sexta-feira... A partir de sexta-feira passada já caiu para R$1.000. Isso é uma injustiça, viu? Mas parece que vai ter uma reunião lá e eles vão divulgar mesmo o dinheiro certo lá, o total certo que vai ter que pagar. Boa noite. Ô, Cláudio, aliás, Marcos, né? Cláudio é a cidade dele, é a cidade de Cláudio, Minas Gerais, né? Alô, Marcos, obrigado. Ele mandou outra mensagem que deve ser pedindo música, né? Henrique, falar em trânsito. Sim. Ali na região de Santos Dumont, eu acho que tinha que arrumar aquele asfalto, viu? Ali tem aquelas famosas valas de escorrer água. E ontem pra hoje, eu voltando do Rio de Janeiro, ali da região dos Lagos, em Cabo Frio, na nossa frente rolou um acidente. Parece que o cara do carro dormiu e despencou do barranco 40 metros. Eu acho que tinha que colocar ou aquelas muretas lá, fortes de concreto, ou as barras de proteção, porque desse jeito aí... E outra coisa, sabe o que fez todo mundo sobreviver sem um ferimento? Cinto de segurança. Por isso que eu falo todos os colegas meus, o cinto de segurança, que um dia vocês vão ver o quanto que é preciso dele, o uso. Isso aí, meu amigo Marcos, bem lembrado, hein? Olha, na viagem que eu fiz pra Argentina, é uma viagem longa, né? E ela é cansativa, então você mexe pra cá, mexe pra lá, o ônibus muito confortável, excelente, mas né, não há cadeira que aguente, né? Nossa cadeira vai cansando, você se mexe para todo quanto é lado. Então tem hora que você acaba tirando o cinto, se mexe para lá. E eu, de maneira nenhuma, me descuidei de ficar sem ele, né? Porque eu sei dos riscos. Mas a gente via que tinha passageiros que acaba ficando irritado, né? Muito tempo sentado, quer levantar, então acabava se levantando um pouco. E para piorar a situação, algumas crianças viajando que acabavam tirando o cinto de segurança, né? Os pais ali e tiravam o cinto de segurança e tava arriscando, né? Então a gente percebe que tem algumas pessoas que não levam a sério a questão do cinto, porque pensa o seguinte: comigo nunca vai acontecer, não é? A verdade é essa. A gente pensa que com a gente não vai acontecer, aí que está o perigo. Quando a gente pensa que não vai acontecer com a gente, pode acontecer, não é? Então cinto de segurança em ônibus também é muito importante. Use, se você vai viajar hoje, vai embarcar daqui a pouco, você que está me ouvindo, alô profissionais JBL, alô profissionais da 1001, conversei com gente da 1001, viu? Aliás, a catarinense, né, que já trabalhou na 1001, tive a alegria de conhecer lá na parada do trecho ali da Regis Bittencourt, BR-116, lá no posto lá de parada da Graciosa, né? Alô, pessoal lá da Graciosa, alô, gerente. Eu tive a honra de conhecer pessoalmente lá também, graças ao Vieira, né? Foi muito legal. E trecho de muita curva, muitas, né? Serra ali também, né? Então, alô, profissionais do volante. Mesmo depois da parada ou do parador, como se diz na Argentina, é parador, né? Lembre-se de novo de falar aos passageiros, porque na volta do café, na volta do almoço, na volta do jantar, aqueles que vão cenar, como se diz na Argentina, nesse retorno, fala de novo do cinto de segurança. Não se cansa de falar não, meu amigo motorista, porque a primeira coisa que o motorista vai fazer, e é importante que faça, é passar o cinto. E na volta do café, na volta do paradouro, pode ser que o passageiro se esqueça, né? Tá feliz com a viagem, tá lá entusiasmado, acabou de almoçar, tomar um café, um jantar, né? Cenou já, e aí vai pra poltrona e senta em cima do cinto e esquece, pode acontecer. Se você fala, mostra que a empresa tá preocupada com você, passageiro, e mostra que você, motorista, é um excelente profissional. Então mesmo durante as paradas, quando volta, não custa nada, né? Aqueles que têm o microfone, usam o microfone para falar no ônibus. Quem não tem, tem que ser no gogó mesmo. Vai lá e fala para todo mundo ouvir. Gente, não vamos esquecer do cinto de segurança. Vários motoristas da JBL fizeram isso, né? Já foram lembrando mesmo depois das paradas. Você também, que vai sair agora aí, ó, na parada aí da Graciosa, na BR-116, lembrando os motoristas, lembrar os passageiros de voltar a colocar o cinto de segurança ao embarcar. Não esqueça, é importante, como lembrou muito bem aqui o Marcos. Ele está pedindo a música aqui, ele quer ouvir a música do motorista, o Almauri Rocha, que já foi motorista da Garcia, todo mundo conhece. É o motorista cantor também, ele fez uma música que fala do ônibus, não é? Então daqui a pouco eu toco, viu, Marcos? Fica ligadinho aí, já tem a sua música, como você pediu aqui para nós. Seja bem-vindo mais uma vez à cidade de Cláudio, em Minas Gerais. Onde você está? Conta pra gente, participa aqui, ó. Quer participar mandando um alô? Você mesmo contando uma notícia, como é que está a situação aí da sua cidade, como contou agora há pouco a questão do turismo lá em Cláudio, né? Esqueci o nome da cidade que ele falou agora há pouco, cidade turística. Eu já vi essa história aí de cobrar aluguel, né? De ônibus que vai entrar na cidade, taxa, né? Cobra uma taxa e não vai mais turismo, né? Aí a cidade fica sem turista. É problema, né? Taxa demais espanta as pessoas, hein? Muito cuidado com essas questões aí, não é? Pra onde nós vamos agora? Vamos agora com informações também de notícias do Brasil e do mundo que estão chegando aqui para nós, os amigos repórteres, em conexão já nesta noite. A notícia é desta tarde, mas foi enviada agora há pouco para nós, sobre policiais civis do Rio de Janeiro, né? Que estão em paralisação, não é isso? A coisa está complicada. E aí, com paralisação, piora ainda mais a situação, né? Vamos lá com as informações. Policiais civis do Rio de Janeiro iniciaram, na manhã desta terça-feira, uma paralisação por 72 horas. Durante esse período, serão realizados apenas serviços considerados emergenciais, como remoção de cadáveres em via pública, prisões em flagrante, cumprimentos de mandado de prisão, inclusão de gravame para roubos de veículos e ocorrências de estupro, homicídio e sequestro. A decisão foi tomada em assembleia com a presença de representantes sindicais, de delegados, agentes e peritos da Polícia Civil. O tesoureiro-geral do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Mota, diz quais as reivindicações da categoria. O salário, o pagamento do salário em dia, e o 13º, pagamento do RAIS e da meta. Outra coisa, a gente botou também lá na Assembleia um gatilho. A partir do quinto dia útil, não sair o salário, a gente para automaticamente. A presidente da Associação dos Peritos Oficiais do Estado do Rio de Janeiro, Denise Rivera, destaca como está a situação dos trabalhadores e das atividades no IML. A maioria só parou mesmo agora porque não tem mais nenhuma condição de trabalhar. Não tem. Não tem salário, não tem, muitos não conseguem sair de casa. Mas, na verdade, a gente trabalha há muito tempo de mesmos problemas que a gente fala hoje. Superlotação das geladeiras, a falta de iluminação, falta de ar-condicionado. Em comunicado, os policiais civis afirmam que se depois desses 3 dias de paralisação eles não tiverem recebido salários, os policiais prometem decretar greve com manutenção de 30% do efetivo nos serviços essenciais. A Polícia Civil disse que não se manifesta sobre o teor de decisão de entidade de classe e ressaltou que os serviços emergenciais vão ser mantidos. Já a Secretaria da Fazenda informou que a expectativa é que o pagamento do salário de dezembro saia nesta semana, mas que ainda não há previsão de pagamento de 13º, RAS e metas. Com colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Carol Assunção. Obrigado, Carol. Vamos de música? O nosso amigo lá da cidade, Cláudio, Minas Gerais, pediu a música do motorista. Você conhece? Aliás, está faltando música que fala de ônibus, né? O Amori Rocha, que é cantor nas horas vagas. Eu pensei que ele já estava só vivendo da música, mas da última vez que eu conversei com ele, disse que ainda não. Ele fez uma música que fala do motorista de ônibus. Nessa época ele era motorista da Garcia, né? Tem até videoclipe aqui. Canta, Mauri Rocha. Sou motorista. Na cabine eu sou o comandante, na estrada fera no volante. Minha carga é de passageiros, tenho hora pra chegar. Seja com chuva, sol ou serração, eu retorno sempre a atenção. Tô com Deus, por isso não vou parar. Passo a noite voando baixinho pelas rodovias, levando o sonho, levando alegria, levando alguém pra matar a saudade. No meu ônibus levo dor e amor, felicidade, levo esperança por todas as cidades. Quem vai comigo tem pressa de chegar. Passageiros com muita atenção pra chegar inteiro, porque sei que tem um alguém esperando. E no fim da viagem é muito amor e só alegria. Eu mato a saudade da minha família e pulo nos braços da mulher que eu amo. Amor e felicidade, levo esperança por todas as cidades. Quem vai comigo tem pressa de chegar. Eu sou motorista e o meu transporte é de passageiros com muita atenção pra chegar inteiro, porque sei que tem um alguém esperando. É muito amor e só alegria. Eu mato a saudade da minha família e pulo nos braços da mulher que eu amo. Daqui a pouco tem essa outra música aqui do motorista, hein? Essa homenagem ao motorista urbano, hein? É, qual é a rádio que você vai ouvir som de ônibus no fundo? É só aqui na Rádio Ônibus, a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Participa com a gente, 16 99 82 14 68. Vamos para um ouvinte aqui, que ele veio de tão longe da gente aqui, lá do Ceará para São Paulo, tá passeando, já foi na casa do José Epifânio, aliás, andou com o José Epifânio para tudo quanto é lado, não é? Vi fotos legais, eu ainda não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Ainda está faltando conhecer o Jefferson do Ceará. Vamos ouvir o Jefferson aqui, que está ligadinho com a gente. Alô, Jefferson. Boa noite, meus amigos ouvintes aí da Rádio Ônibus. Boa noite, meu amigo Carlos Henrique. Quanto tempo, né, meu amigo? Quase um ano aí sem escutar a rádio, faz, né? Tempo, hein? Mas enfim, cara, hoje eu estou tendo um tempinho aqui para ouvir. Estou aqui diretamente do Campo Limpo aqui. Tô aqui no apartamento da minha tia, aqui do lado do shopping Campo Limpo, a parte sul, aqui é Morumbi Sul, né, na verdade. Eu acho que nem Campo Limpo não é, não sei dizer. Uns falam que é Campo Limpo, outros falam que é Morumbi Sul, né? Mas estamos aqui passeando em São Paulo, né? Aproveitando as férias, peguei férias no meu trampo. Já fazer 2 meses que eu tô aqui em São Paulo, né? Já fotografei bastante aqui, já conheci todos os paraísos dos ônibus aqui, Cano Tietê, na Barra Funda. Fotografei bastante aqui, já realizei um dos meus sonhos já, né, que era conhecer as... Conhecer não, fotografar dentro da rodoviária do Tietê, dentro da Barra Funda, né? E estamos aqui, né? Estamos devagarzinho, vamos voltando aqui à Rádio Ônibus. Muita coisa para falar, esse tempo que eu andei sumido, tem muita novidade para falar, tanto do Ceará como aqui, muitas coisas. Mas eu vou marcar um dia aí com o nosso amigo Henrique pra gente entrar e bater um papo legal, então... Deixar uma boa noite aí para todos que estão ouvindo aí. Um grande abraço e estamos aqui. Alô, Jefferson, que legal receber. Eu estou vendo aqui as fotos que ele está me mandando, né? Feliz o Jefferson aqui com tantos amigos que ele fez virtualmente, mas passou a conhecer pessoalmente agora, né, Jefferson? É outra coisa, não é? É, assim é melhor. Assim foi comigo lá na Argentina. O grande amigo Eduardo Perruchow, de sua família, Janina, que pessoa simpática, formidável, muito inteligente, maestra, não é? Professora lá na Argentina. Tem um marido motorista, Eduardo Perruchow. E conhecer o Eduardo pessoalmente foi sensacional. Assim como você, né, Jefferson? Que veio para São Paulo, saiu do Ceará, veio para São Paulo. E aqui pôde fotografar junto, pôde ver ônibus de perto, pôde ver motoristas que você fotografou tantas vezes, viu de perto agora, conheceu o nosso Datena, né? O nosso grande amigo Datena aqui, que está sempre com a gente na programação. Não sei se ele está ouvindo, se ele já chegou em casa, porque agora ele está no fretado, não é? Se ele puder aqui participar com a gente, alô Datena, o Datena nosso da Rádio Ônibus, não da Bandeirantes, o nosso aqui dizem que é melhor. Estou esperando ele participar com a gente aqui, estrear 2017. Para quem está chegando agora, em primeiro programa de 2017, contando um pouquinho da minha experiência lá na Argentina, acolhendo você, ouvindo você, os seus comentários, falando um pouquinho da sua cidade, um pouquinho do trânsito aí, das legislações, das empresas, das novidades, né, que tem aí na sua região. Conta pra gente, se você fez uma viagem legal nesse tempo de férias, se você tirou férias e viajou, conta pra gente como é que foi a sua viagem também, assim como eu estou contando. Para quem chegou agora e não ouviu desde o início, eu contei também no início que a experiência de conhecer a rodoviária de Retiro, em Buenos Aires, foi interessante, porém, a rodoviária não retrata o que a cidade é. A rodoviária, infelizmente... deixou muito a desejar, não acolhe os passageiros como deveriam, os seus próprios moradores, né, não acolhem, não é segura, não tem boa informação, pouca acessibilidade ou quase nenhuma, muita escada e você precisa subir e descer vários degraus, tem um andar que é só para onde ficam as agências, né, para comprar a sua passagem, outro é o andar para você, que é o subsolo, levar a bagagem, né, equipar-se e fazer o despacho da bagagem para a empresa de ônibus e depois você volta para o outro piso superior para fazer o embarque. Não é tarefa fácil, porque por muitas vezes com escada, através de escadas, e nem é de escada rolante, porque algumas estavam quebradas e o elevador parado também. Poucos lugares de informação, ou quase nenhum. Mas quando você se dirigia, quando eu me dirigi a qualquer pessoa, né, principalmente aqueles comerciantes que estavam lá nas tiendas, né, da rodoviária, eles atendiam super bem. Todo mundo lá atendia super bem, mas não tem um balcão de informação. Não tinha uma autoridade lá da rodoviária para atender. E não tem comunicação em português e nem em inglês, só vi em espanhol. Uma pena diferente do que é o terminal rodoviário do Tietê, que está acolhendo todo mundo, né? Seja falar em espanhol, inglês, tem sempre lá alguém pronta para te atender, sim. Seja nos cartazes ou alguém lá, né, um pronto atendimento no Tietê. Isso é muito bom saber que a nossa rodoviária melhorou e muito. Mas lá em Buenos Aires, a rodoviária por lá não representa o que é a cidade. Belíssima cidade. E Jefferson, o que você achou aqui do rodoviário Tietê? Você que fazia bastante tempo que não via para São Paulo, né? Qual foi a sua impressão? Você foi lá nos guichês? Você passeou lá por dentro da rodoviária também? Ou só ficou lá de fora tirando foto? Se puder, conta para a gente qual foi a sua impressão da rodoviária aqui, rodoviária do Tietê, em São Paulo. A minha impressão lá da rodoviária de Buenos Aires, em Retiro, não foi boa. Né? Infelizmente, não foi boa. Tem que melhorar e muito, né? A rodoviária lá de Retiro, em Buenos Aires. Esta é a radioonibus.com.br. Vamos de mais música. Essa daqui é bem legal, é engraçada para quem não conhece. Para quem já trabalhou no Urbano, essa história que vai contar aqui a dupla Tião Canhoto e Maurinho, ela é verdadeira. É o clipe do Pó da Rabiola. Já ouviu essa música, Pó da Rabiola? Ela conta como é que chega em casa o motorista depois de um dia de trabalho, né? Fala um pouquinho da realidade do motorista urbano. Eu não acho que aconteça lá na Argentina, por exemplo, porque lá, gente, o ônibus com ar-condicionado, piso baixo, não tem buraqueira, asfalto lisinho, lisinho, parece um tapete. Eu nunca tinha andado por uma cidade, tanto a pé quanto de ônibus, onde em nenhum momento o ônibus passou em buraco. E não é porque ele desviava, não é porque não tinha buraco. Por que a nossa cidade de São Paulo, tão rica e tão grande, não consegue? E Buenos Aires consegue, né? Vamos ouvir a clipe com a música Tião Canhoto e Maurinho, de Tião Canhoto e Maurinho. Se eu não me engano, eles são profissionais também, trabalham em empresa de ônibus, e gravaram a música Motorista de Ônibus. Solta aí, vamos lá. Agora sim, ligando os motores. Boa viagem para você, hein? Passageiro gritando que vai descer, que puxa e estica a campainha até quebrar. É torcedor que quando vê o time perder, rebenta tudo, invade o carro sem pagar. Nosso governo muda a lei a toda hora, quem me tirou o direito de aposentar. A pé de cabra que não sai da minha cola, minha mulher qualquer hora vai pegar. Assim não dá, assim não dá, eu não aguento, eu vou parar de trabalhar. Assim não dá, assim não dá, meu coração qualquer hora vai parar. assim não dá, assim não dá. Eu não aguento, eu vou parar de trabalhar. Assim não dá, assim não dá. Meu coração qualquer hora vai parar. É, e essa aí são o pessoal cantando Filho Pródigo aí na raça, não é? Dirigindo e cantando. Mas antes você ouviu aí no vídeo do YouTube aqui os nossos amigos motoristas Tião Canhoto e Maurinho, um clipe da Rabiola, aliás, pó da Rabiola, como eles retrataram aqui como passa a vida de um motorista de ônibus. Vamos agora com informações com Adamo Bazani, traz notícias. Eu estava fora e fora fiquei sabendo de coisas não agradáveis para a população, né? Já está tão caro as coisas, está tão difícil. E em São Paulo, pagar uma taxa para embarcar, só para entrar no terminal de ônibus, pagar um real? É isso mesmo, eu ouvi errado? Aí, aumento de passagem no ABC e algumas linhas da MTU. Gente, eles não estão oferecendo serviço de qualidade e têm a coragem de aumentar as coisas assim. E, aliás, essa situação de embarcar e pagar só para embarcar, só para entrar, né, no recinto. A gente paga para entrar quando tem, quando vai para uma boate, né, quando vai para um, né, num barzinho aí, você paga para entrar e você, o consumo é livre. Geralmente é assim, você paga para entrar, open bar, né, que falam aí. E como é que fica num caso de terminal de ônibus em São Paulo? Você paga um real e tem o quê? O que eles oferecem para você lá dentro? Poeira? Só se for, né? No terminal Campo Limpo é muita poeira, quem conhece sabe, tem um estacionamento de poeira de terra lá ainda, você vai pagar um real, vai ficar lá dentro do terminal Campo Limpo esperando o ônibus chegar, pagar mais R$3,80 na poeira, não tem assento para sentar, você fica em pé, não tem informação precisa, não, isso só pode ser piada, não é verdade. Bom, vamos ouvir o Adamo Bazani, para ver o que ele traz de informação, como é que está a situação, o nosso transporte que ao invés de melhorar, só está piorando? Será isso mesmo, Adamo Bazani? Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus. Sem parar nessas férias para muita gente aqui no Diário do Transporte, não teve folga não, por causa justamente aí da questão das tarifas complicadas, não apenas em São Paulo e na região metropolitana, mas também em diversas partes do país. Bom, na capital paulista, por 3 derrotas consecutivas do governo Geraldo Alckmin, todas as tarifas que sofreram aumentos tiveram os reajustes cancelados, suspensos pela justiça. Isso vale para as integrações temporais das modalidades do bilhete único e também a integração entre ônibus da SP Trans e sistema de trilhos. Para se ter uma ideia, para manter o congelamento em R$ 3,80, anunciado por Dória nas linhas municipais de São Paulo e seguido por Alckmin nas linhas do metrô e da CPTM, o metrô aumentou em 14,82%, ou seja, mais de duas vezes mais que a inflação, as tarifas integradas. Isso, claro, houve reclamações, inclusive uma ação da Assembleia Legislativa no estado de São Paulo, que fez com que essa tarifa reajustada fosse derrubada na justiça. A gente está aqui nesse momento em que grava essa participação no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque teve um outro recurso, por enquanto, ainda não foi negado pela justiça. A questão é que essa suspensão de reajuste foi prolongado também para linhas da EMTU em todo o estado de São Paulo e o corredor metropolitano ABD, o da Metra, operado com ônibus e trólebus. Além disso, em relação a esse corredor, nós acompanhamos no início deste ano, há uma polêmica muito grande no início de tarifa de integração de R$ 1,00, que antes era a integração gratuita, nos terminais de Diadema, São Mateus e Piratorinha. Inclusive, nós acompanhamos a coletiva, tivemos lá o prefeito de Diadema, Lauro Michels, usou o próprio veículo para tentar barrar a entrada dos ônibus no terminal em protesto aí contra este aumento, uma ação política do prefeito de Diadema, Lauro Michels. Essa decisão da justiça também suspende, pelo menos momentaneamente, até o seu julgamento, essa cobrança que era para iniciar no dia 22 de janeiro. Até lá, pode o governo do estado de São Paulo reverter? Pode, no entanto, por enquanto ainda está suspensa também essa cobrança de integração. Mas há problemas em relação ao aumento de tarifas em outros lugares. Por exemplo, agora no Diário do Transporte, nós publicamos que as tarifas de ônibus e metrô no Distrito Federal caem já nesta quarta-feira, dia 18. Foi uma determinação da Assembleia Legislativa. O governo federal, do Distrito Federal, aliás, também recorre, dizendo aí na sua ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que o legislativo não pode legislar sobre tarifas, o que seria uma incumbência do Poder Executivo. De toda forma, ele tem que seguir essa determinação, tenta também na Justiça derrubar, mas já nessa quarta-feira voltam aos valores antigos as tarifas do Distrito Federal. Também houve, Henrique, revogações de tarifas em cidades como Guarulhos, na Grande São Paulo, onde a passagem chegou a ser R$ 4,50. Foi suspenso esse aumento, agora foi o aumento de R$ 4,15 a partir do próximo dia 20. Houve revogação também de aumento de tarifa em São Caetano do Sul, para os serviços da VIP, na Grande São Paulo, e para os serviços da Suzantur, em Mauá. Portanto, a questão da tarifa, muito polêmica. Nós aí, quem acompanha o Diário do Transporte, viu que a gente está sempre em cima dessas informações, e aí transmite. Aí no finalzinho caiu a conexão, mas não tem problema, não deu para entender aí. Importante a participação do amigo Adamo Bazani, do Diário do Transporte. Você pode conferir na íntegra tudo isso que ele falou, como é que está a situação. Agora é importante a gente perceber, preste atenção, o empenho do governo, né, de todos os lugares aí, para que eles consigam reverter a situação. A intenção é aumentar, mas aí a justiça mandou voltar atrás, preço antigo, assim como no Distrito Federal, e aqui no estado também, governo de São Paulo também, Geraldo Alckmin. É importante você saber, lembrar o nome dos governadores aí, porque eles, como eles se empenham, né, em lascar mais tarifa, mais alta para nós. Mas não se empenham, a gente não vê esse empenho na melhoria do transporte. O empenho de aumentar as tarifas é muito mais visível do que o empenho de melhorar o serviço. Não deveria ser ao contrário? Bom, primeiro, vamos oferecer um serviço de qualidade, mais linhas que chegam em mais regiões, mais horários com, né, com um cumprimento melhor. Vamos fazer uma pesquisa entre os passageiros para ver se eles estão satisfeitos, porque ninguém pergunta para passageiro de nada, não é? Simplesmente ditam as regras, fazem as linhas, como se eles soubessem se eles usassem do transporte. Só quem usa é quem sabe. Ninguém faz essa triagem, pergunta para o passageiro se está feliz ou não, né? Simplesmente vai aumentando. A justiça conseguiu fazer que voltasse atrás. Vamos ver até quanto tempo vai durar, porque eles estão em cima. Os governadores estão em cima e querem, porque querem um aumento. Porque tem que cumprir promessa de campanha, não é? Como para cumprir promessa de campanha, você precisa tirar daqui, dali, não tem que fazer mágica. Até aqueles que diziam não ser políticos. Complicada situação assim, hein? Eu gostaria de ver uma postura mais diferente aí, né, dos governantes aí. Principalmente perguntar para a população o que ela acha né? Fazer uma pesquisa de verdade, pesquisa séria, não pesquisa comprada. Pesquisa séria, como é que está a situação do transporte na sua região? Você que usa, deixa o passageiro responder, não é? Vamos lá, né, gente? Vamos dar essa história aí, porque do jeito que está, a coisa está feia, a coisa da preta, como dizia Tião Carreiro e Pardinho, né? Está servindo para os nossos dias até hoje aqui do transporte passageiro. Complicada situação para quem usa diariamente. É, o salário está baixíssimo nosso. Aí vai tudo aumentando. Tem gente que usa 2, 3, até 4 linhas de ônibus diferentes. Às vezes metrô, trem, trem, metrô. Vai pagar por tudo isso mesmo? Loucura, né, gente? Loucura, né? Um dos gastos mais principais do nosso orçamento é no transporte. Do jeito que tá, não dá. Radioonibus.com.br. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O diretor de marketing e relações governamentais, Adalberto Maluf, da BID, deixou sua opinião. Adalberto Maluf, o que você acha da Rádio Ônibus? Muito legal, né, a iniciativa de vocês, a primeira rádio, né, no mundo falando sobre ônibus. Acho que uma iniciativa muito legal, parabenizo vocês por essa iniciativa. E, pô, eu sempre acompanho algumas atividades e fico feliz a gente estar participando também e podendo mostrar aqui o ônibus elétrico. Rádio Ônibus Internacional. Esta é a radioonibus.com.br. Agora na Argentina. Vamos agora de música com Sérgio Reis. Estrada da Saudade. Boa viagem para você que está embarcando agora. Você saindo do Mangueirão. Você nas paradas ou nos paradouros. Nada, amor. Queira, por favor, dizer. Meu amor foi ontem, né, amor? Não volto pra me ver. Pelo jeito não duvido, não. Até sim que posso ver que essa estrada termina, amor. Se começa a padecer, quem me dera que amanhã eu saudade nela se encostar, e que ela como eu sentisse, como dói e faz penar. Ninguém pode se acostumar. Pra onde vai essa estrada, amor? A padecer, quem me dera que amanhã eu visse a saudade nela se encostar, e que ela como eu sentisse, como dói e faz penar. Ninguém pode se acostumar. Essa estrada, amor, queira por favor dizer. Meu amor foi ontem, nela, amor, e não volto pra viver. Pelo jeito não duvido, não. Até sim que posso ver que essa estrada termina. Oh, oh, oh. devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje... Essa é linda também, hein? Vamos deixar tocar daqui a pouquinho? Daqui a pouco tem essa música linda. Deixa eu colocar aqui o WhatsApp, que tem gente querendo participar para falar. Lula Bus, saudado Lula Bus aqui também da Rejane, lá do interior paulista, ligado com a gente. Ele que trabalha na VB Transportes, também tá ligado com a gente. Mandou mensagem, mandou? Cadê? Eu vi a mensagem dele aqui. Tem o Emerson também, já vi mensagem dele. Vamos colocar aqui na ordem de chegada? Deixa eu ouvir o Lula Bus direto do interior. Gente, tá chovendo agora, hein? 9h25. Como é que faz para quem é motorista consciente? Redobrar a atenção, não é? Então não é porque está dizendo que pode rodar 80 ou até 90, que você vai rodar 90 o tempo todo agora, ainda mais nessas condições, não é? É pista molhada, diminui a velocidade. No ônibus, né, de duplo deck, um ônibus cheio de passageiros, você vai ficar andando colado ao caminhão da frente? Você vai andar pisado mesmo? Para dizer que é o bom? Não, né? Não corra esse risco. Pista molhada, redobrar a atenção... Visibilidade é mais baixa, é, vai dirigindo com mais cuidado aí, mais responsabilidade. Alô, Lula! Olá, Henrique! Olá, galera da Rádio Ônibus, Lula Bus aí. É, lhe desejando aí sucesso, mais um ano se inicia, com a paz de Deus e com bastante alegria. É, seja bem-vindo, amigo Henrique, porque nós já estávamos na rádio, mas é você que está chegando. É até engraçado dizer isso, mas seja bem-vindo. E também, né, tivemos uma perca aí, uma perca, nosso amigo aí, Jorge Amaro, nosso amigo, né, infelizmente faleceu, mas deixou um legado pra gente aí. É, o amor aí aos ônibus. E, rapaz, ficamos muito tristes com isso daí. É, gente, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas é isso aí, galera. Seja bem-vindo, Henrique. Seja bem-vindo a todas a galera. Vamos que vamos. Sucesso para todos nós aí. Que Deus abençoe cada um de nós e vossas famílias. Abraço, Henrique. Abraço, galera. Lula Bus se despede aí, Hortolândia. Até mais. Alô, Lula Bus. Obrigado pelo carinho aí, atenção com o nosso trabalho. Você que também faz parte da nossa equipe aqui, grande divulgador da Rádio Ônibus, parceiro já, é, ele e a esposa trabalha em guichê de passagens, né, da empresa lá em Campinas, e a gente teve a oportunidade de se conhecer, já somos amigos reais, já saímos dos virtuais, né, agora o amigo real, isso que é bom, não é? E obrigado pelo carinho imenso aí. A gente segue junto nesse ano 2017, com você também, não é mesmo? Lula Bus e Rejane, a família, direto de Hortolândia. Estamos apenas começando e a rádio agora com um passo internacional. Primeiro país que nós visitamos, já fixando a bandeira da Rádio Ônibus lá em solo argentino, graças a Eduardo Perruchold e a JBL Internacional. Em breve, você, amigo, vai poder conhecer como é viajar pela JBL para Buenos Aires. 2 dias de viagem e profissionais de altíssimo nível, motoristas na rodagem há bastante tempo, ou na ruta, como dizem os argentinos, não é? Eu não sei falar nada em espanhol, hein? Eu tive que me virar lá. Mas vi alguns vídeos da Adriele, que é uma jovem que viajou por muitos lugares aí, inclusive na Argentina também, já morou na Argentina. E eu fui consultar na internet e acabei conhecendo os vídeos da Adriele, que eu sei que está me escutando agora. Um abraço e beijos à Adriele, jovem Adriele, que faz vídeos bem legais, tutoriais, ensinando a falar, a falar espanhol, né? Então eu aprendi algumas coisas com ela, mas não vou me atrever a falar aqui de maneira nenhuma. É, porque ainda estou aprendendo, mas me virei, graças a Adriele também. Deixa eu mandar outro alô muito, mas muito especial aqui para Patrícia de Oliveira. Patrícia é locutora de rádio, não é? Que honra! E nós temos uma vinheta aqui que foi produzida pelo nosso amigo Ricardo San. Ricardo San é fera do rádio. Deixa eu colocar algumas vinhetas aqui de novo. Uma delas é essa aqui. Ônibus, Rádio Ônibus. Sabe de quem é essa voz bonita? Essa voz bonita é da Patrícia de Oliveira Santos. Alô, Patrícia, vamos ouvir de novo. Ônibus, Rádio Ônibus. Alô, Patrícia. E quem produziu foi o Ricardo, não é? Voz de Patrícia de Oliveira. Uma honra tê-la com a gente aqui, Patrícia, na programação, hein? Ter sua voz bonita aqui, é, acrescentando a nossa programação dessa rádio que é inédita no mundo, viu, Patrícia? Eu estive na Argentina recentemente e lá nós tivemos a alegria de ser recebido por uma família de motorista que nos acompanha aqui, né, direto do Brasil, e eu tive a honra de conhecer outros motoristas lá também, onde eu falei da Rádio Ônibus. Foi uma grande novidade, uma surpresa, saber que tem uma rádio que valoriza essa profissão. E muita gente precisa de ônibus, né, Patrícia? Eu não sei se você ainda usa o transporte coletivo, você já usou alguma vez, mas o ônibus faz parte da nossa vida sempre, não é? Ao encontro, ao trabalho, né? Principalmente quem está começando, às vezes, na área da locução ou na emissora de rádio, por muitas vezes tem que ir de ônibus, né, para o trabalho, às vezes é melhor de ônibus, às vezes vai trabalhar em outra cidade, vai de ônibus também. Então, Patrícia Oliveira, a Rádio Ônibus é uma grande novidade que veio para ficar, e já agora de maneira internacional, já fixamos a bandeira lá na Argentina. Então, Patrícia de Oliveira, os Los Hermanos lá da Argentina estão ouvindo a sua linda voz. Parabéns, Patrícia! Ônibus, Rádio Ônibus. radioonibus.com.br. Se você quer mandar o seu alô, manda pra gente, 16 99182 1468, manda seu recado, manda música, pedido musical, faz o oferecimento, conta um caos que tenha acontecido durante uma viagem. E o Eduardo Perruchot, não vou falar agora, mas ele contou algo bem legal que aconteceu com ele e com a esposa. Como é que eles se conheceram, né? Tem algo bem legal que eles vão contar durante a entrevista, que você vai ouvir em breve. Ainda hoje, daqui a pouquinho, tem a participação de Márcia Pontes. Está circulando aí no Facebook, tem circulado por aí, que tem gente que fica replicando, né, informações sem procurar a fonte. Aí acaba passando, né, acaba passando vergonha. Por exemplo, que está circulando de novo, isso já tinha circulado outras vezes, voltou a informação da questão do pedágio. É, como não tem nota fiscal, não sou obrigado a pagar, não é? Não tem essa história aí circulando no Facebook? E tem outra história também, se tiver uma fila gigantesca, o pedágio é obrigatório, é obrigado a abrir a cancela e liberar? Tem muita gente no pedágio, é obrigado a fazer isso? Tem gente comentando e replicando essa informação no Facebook. Atenção você, hein, que está acompanhando as notícias aí, não vai checar a fonte e acaba passando vergonha na hora de passar no pedágio, hein? Márcia Pontes, ela que é especialista em direito do trânsito, vai explicar daqui a pouquinho, sobre esse assunto, direto de Blumenau, Santa Catarina, a qual eu passei. Passei por lá em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Lugares lindos, praias lindas, tudo isso viajando de ônibus. Se eu tivesse ido de avião, não ia ver nada. Tá certo que ia chegar rapidinho, né? Mas não ia ver o que eu vi, as lindas paisagens na viagem de ônibus. 2 dias de ônibus, gente. Você vai ver através da JBL Internacional como foi a minha viagem lá para a Argentina. E passei por várias cidades brasileiras lindíssimas e vários lugares interessantíssimos da Argentina. Solo argentino rodando através da JBL. Logo, logo você vai ver essa matéria no nosso canal do YouTube na Rádio Ônibus. Esta é a radioonibus.com.br. Antes aqui de colocar o nosso próximo ouvinte, deixa eu colocar mais uma vez a voz da Patrícia, linda Patrícia, linda voz da Patrícia, que tem um trabalho excelente aí de comunicadora, não é? Olha que voz bonita da Patrícia. Ônibus, Rádio Ônibus. É a mocinha da vinheta, como diz ela aqui, né? Obrigado de novo, viu, Patrícia? Quer participar com a gente? Manda seu alô também através do WhatsApp, 16 99182 1468. Vamos ouvir nosso amigo Emerson, direto de Suzano, com a gente também. Faz tempo que eu não ouço o Emerson. Hoje é o nosso primeiro programa de 2017. Alô, Emerson! Boa noite, meu amigo Henrique Estrada. Aqui é o Emerson de Suzano. Ô, saudades de ouvi-lo pela Rádio Ônibus. Saudades da rádio. Hoje você está voltando ao vivo aí. Então, seja bem-vindo de volta à área dos motoristas, né? Então, estou desejando você as boas-vindas à rádio, que Deus te ilumine e te abençoe sempre. Estou te mandando uma música aí, eu vou oferecer essa música, é a primeira música do ano, para minha esposa Liliane Maria Santiago, meu amor, a minha vida, minha paixão, meu alicerce, meu tudo, tá bom? E um grande abraço aí para todos os ouvintes, em especial o Jurandiro da Atena, ao Félix Júnior, ao Lula Bus, Eduardo Perruchot, ao Josmar de Oliveira, a todos os nossos amigos, colaboradores da Rádio Ônibus e os parceiros do trecho, tá bom? E ó, Graças a Deus a Rádio Ônibus voltou. Como você faz falta, como a Rádio Ônibus faz falta para nós, viu? Forte abraço para você, para a família, que vem esse ano aí com um ano de muitas vitórias para você e para a rádio. Um abraço. Agora a Rádio Ônibus Internacional, meu amigo Emerson. É em solo argentino também. Em breve novidades, mais novidades direto de lá. Nós vamos agora então de música. É esse link que você me mandou aqui, Emerson, né? Esse link aqui. Vamos tentar acessar esse link aqui do Emerson, que está querendo ouvir música, a primeira de 2017. Vamos ouvir sim. Então vamos lá, vamos de música internacional, tá pedindo aqui o Emerson, que tem bom... Aliás, os nossos ouvintes geralmente têm bons gostos musicais. Se você quer ouvir uma música fazer um oferecimento, aproveita. Manda pra gente, manda um alô através do WhatsApp 16 99 82 1468, ou direto do próprio aplicativo. Você pode gravar uma mensagem de áudio e mandar a sua mensagem. I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. Música bonita na programação da Rádio Ônibus enquanto você viaja, enquanto você passeia, enquanto você encosta a cabeça na poltrona de um ônibus e vai apreciando a paisagem. Tá certo que nesse horário agora de noite, a visibilidade baixa, ainda mais tá chovendo em São Paulo, né? 9h39 ao vivo nessa terça-feira, excepcionalmente, viu gente? Esse horário nem sempre é ao vivo, né? Esse horário de terça-feira não é ao vivo, é uma reprise. Mas hoje, depois de tanto tempo de férias aí, não é? Não foi tanto tempo assim, mas parece que foi uma eternidade, né? De saudade aqui da programação. Aí a gente deu um jeitinho de conseguir estar aqui nesse horário para poder apresentar o programa. Mas ao vivo de terça, quarta e quinta a partir das 11 da manhã. Ao vivo à noite é sempre de sexta-feira a partir das 20 horas. Deixa eu mandar um alô aqui para o primeiro motorista que eu conheci da JBL. Na minha ida, embarcando no terminal rodoviário do Tietê, Aliás, vou elogiar de novo o trabalho da rodoviária do Tietê. Sussicam, tem muita coisa para resolver, mas tem muita coisa boa. Depois que a gente vai conhecer uma rodoviária internacional, como eu conheci lá de Retiro, na Argentina, e ver, infelizmente, que a rodoviária não condiz com a cidade, a gente lembra da nossa aqui de São Paulo, é de tirar o chapéu, né? Tá de parabéns à rodoviária Tietê. Claro que tem muita coisa para melhorar. Embarcando no Tietê, na JBL Internacional, no ônibus, no Paradiso DD 1800. Me ajuda aí, Vieira! Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, o Vieira, profissional que já trabalhou em tantas empresas. Vieira, se puder, manda o áudio aí contando quantas empresas mais você já trabalhou. Eu sei que a gente fez uma entrevista, mas a entrevista vai para o ar mais para frente, eu ainda vou editar. Se puder, se não estiver dirigindo, manda uma mensagem de áudio aí contando as empresas que já participou. E o carro que a gente saiu aí da rodoviária, que prefixo foi mesmo? 6500? Não lembro agora se foi o 6500. JBL Internacional. E o primeiro profissional da JBL foi ele, o Vieira. Vieira é muito conhecido no trecho, viajou, fez trabalho para várias empresas, inclusive para o Grupo Constantino também, não é mesmo, Vieira? Obrigado pelo atendimento, pelo carinho. Gente sensacional, né, o que o Vieira é. Ele e todos os profissionais, mas o primeiro que eu tive contato da JBL foi ele, Vieira. E o último, na hora de voltar, também ele. Olha que legal. Ele e o seu companheiro lá, que eu já esqueci o nome do companheiro dele aqui. Depois ele conta pra gente aqui. Escreva pra nós aí, Vieira. Se puder, manda mensagem de áudio contando um pouquinho das suas, da sua trajetória como profissional pelas empresas que você já fez e as viagens internacionais também, viajando e levando, né, conduzindo os passageiros a outros lugares. Parabéns, Vieira! Nota mil pra você. Foi uma honra conhecê-lo pessoalmente. Vieira, da JBL Internacional. Ônibus. Rádio Ônibus. 16 99 82 14 68, WhatsApp para você mandar o seu alô. Mais mensagem chegando aqui, hein? Vamos lá, vamos ouvir os nossos amigos nesta noite de terça-feira. Tem gente que escreveu, não mandou aqui mensagem de áudio, não é? Boa noite, amigo Henrique Estrada. Mandei alô para coordenadores de Roraima. É isso? Não, de Romaria. Coordenador de Romaria. Ah, tá bom. Um alô então para todos os coordenadores de Romaria, aqui da cidade de Serrana, São Paulo. Também para os amigos motoristas da Dallas Turismo. Alô, você que é da Dallas, está mandando um alô aqui. Cadê o nome dele? Aqui é Moisés Correia, agora sim. Moisés Correia, excursões de Serrana, São Paulo. Valeu, Moisés, obrigado, hein? Alô, Serrana. Alô, pessoal que faz as romarias. Era isso, um trabalho muito importante para as empresas de turismo, hein? Se não fossem os coordenadores de Romaria aí, muita empresa de turismo ia ficar parada há muito tempo, né? Até nem motorista para dirigir, não é? É graças aos coordenadores aí que fazem as suas caravanas, organizam as romarias para várias regiões e vão fechando os pacotes e vão fazendo as viagens. Parabéns aí para o Moisés Correia das Excursões Serrana, em Serrana, São Paulo, ligadinho com a gente. Agora tem mensagem de áudio chegando de São Paulo. É do Fábio, tem novidade, né? Porque tem evento se aproximando em São Paulo, mais um evento, vai ser lá no Pacaembu também, São Paulo? O evento que vai reunir ônibus antigos e ônibus novos. Alô, Fábio! Boa noite, meu amigo Henrique Estrada, tudo bem com você? Opa, muito bem, retornando. Espero que você tenha curtido bastante nessas suas férias. Pelo que eu escutei agora, você curtiu bastante, conheceu a Argentina, fez ótimas reportagens ali. Quero desejar boa noite aos meus amigos e os ouvintes da Rádio Ônibus, né? Desejar também a todos um ótimo início de 2017 e todos nós estar preparados para essa batalha, que é essa luta aí que o ano promete para nós, né? Henrique, espero que você tenha curtido bastante suas férias, né? E também a respeito da... Quero vir a convidar todos vocês, para não perder o costume, né, Henrique? Falar da BBF. Né? BBF tá aí, tá estourando dia 29 agora, no Pacaembu, das 11 da manhã às 18 horas, né? Mas tô vindo convidar todos vocês para vir prestigiar a evolução do transporte na Bus Brasil Fest, domingo, dia 29 de janeiro, das 11 da manhã às 18 horas. E foi difícil, viu, gente? Olha, rapaz, eu não posso falar pra vocês que foi muito complicado. Graças ao empenho de nós organizadores, eu, Fábio Klein, Gilbert C. Mello, do Portal do Ônibus, e o Marcos Galese, também que faz parte da diretoria de defesa do Trolleybus, nós tivemos algumas provações para conseguir tirar esse evento e colocar ele. E conseguir tirar do papel, né, gente? Porque foi primeiro a respeito da fatalidade com o jogo com o avião da Chapecoense, que o jogo de São Paulo foi transferido para o dia 11, nós corremos atrás para o dia 29 agora. Tava tudo certo, tudo bonitinho. De última hora apareceu um jogo do Santos e tentamos correr atrás, tudo quase que deu zica de novo. Já estávamos pensando no plano B para correr atrás de um outro local, porque a CT não iria liberar. Mas graças a Deus, né? Ele ajudou bastante, a gente orou bastante. Corremos atrás das pessoas corretas, das pessoas que nos ajudaram muito aí. Quero agradecer a regional, que agora não é mais subprefeitura, a regional da Sé, pelo apoio, a regional do Tucuruvi, pelo o Feijão, que faz parte de eventos da região Tucuruvi, a delegada Rose, que é a prefeita da região do Tucuruvi, nos apoiou muito, nos recebeu de braços abertos. Caso a gente fosse levar o evento para a região, ali em Santana. Mas graças a Deus, de última hora, o Santos resolveu jogar no sábado à noite, né? Parece que vai ser às 18 horas ou às 19 horas no dia 28. E com essa mudança do jogo, a Bus Brasil Fest foi confirmada e nada mais tira a BBF do Pacaembu. Então, com muita luta, com muito sacrifício e com muitas aprovações, meus amigos, posso falar para vocês, o evento vai sair dia 29 agora de janeiro, das 11 horas às 18 horas, tá ok? Ali na Praça Charles Miller, de frente com o Pacaembu, tá ok? Venha nos prestigiar, venha, traga a sua família, né? A gente vai ter food truck, vai ter uns brinquedos ali também para criançada, vai ter algumas coisas bem bacana e a gente vai mostrar a evolução do transporte. Henrique, o convite tá de pé ainda. O ano virou, mas o convite continua. Vem lá, vem prestigiar a gente, tá ok? Grande abraço a todos aí, uma ótima noite e sucesso pra gente agora em 2017, para todos nós, amigos. Valeu, Fábio, bem lembrado aí, reforçando o convite. Agora, data oficial aí, tô aguardando receber o banner, que ainda não me mandaram, com a data pra gente colocar no site da rádio aqui, viu, Fábio? Porque o pessoal se esquece, quer saber o horário direitinho, o dia, e visualizando o site é mais fácil. Obrigado pela participação. Se você tem recados, comentários para fazer também, quer contar um pouquinho como anda o setor de transporte da sua cidade, manda pra gente também, 16 99182-1468. Você manda a sua mensagem, quer mandar um alô, recado para um motorista, para um passageiro, uma passageira, ela que ficou em casa enquanto você saiu de trabalho, tá trabalhando e deixou a namorada ou deixou a esposa em casa, aproveita, manda um recadinho, né, do fundo do coração, para quem você ama e para quem você ainda não ama. Participa aqui com a gente, mandando o seu alô. Já, deixa eu colocar o áudio que tá chegando através do aplicativo. Ônibus, Rádio Ônibus. O WhatsApp é 16 99182-1468, você pode mandar sua mensagem aqui para nós através do aplicativo também. Quem não tem zap pode gravar a mensagem do aplicativo Rádio Ônibus. Instale Play Store de graça, só digitar Rádio Ônibus, sistema Android por enquanto. Você pode digitar Rádio Ônibus, aí tem uma aba onde você pode gravar áudio. Para quem se atrapalha com o WhatsApp, né, às vezes fica segurando, manter pressionado, não consegue gravar. Então agora é mais fácil através do próprio aplicativo. Você tem um minuto para falar a sua mensagem, um minuto, nada mais. Grava sua mensagem e manda, a gente recebe aqui no estúdio. Eu prometi tocar essa música aqui com o Sérgio Reis, vamos lá, mais uma dele. A música é linda, né? Mensagem lindíssima. Enquanto você viaja, redobrando a atenção nas estradas, rodovias ou nas rutas argentinas, Sérgio Reis cantando, tocando em frente. Porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder gozar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender, amar, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender, amar, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando, tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Ei, Sérgio Reis, hein? Viajando de ônibus ou até com as carretas, né? Os amigos caminhoneiros também estão ligados aqui com a gente, não pode esquecer dos caminhoneiros. Daqui a pouco também tem Minuto do Caminhão. Ainda hoje tem Márcia Pontes e ela fala de assunto interessante, anda circulando aí no Facebook, na internet, a questão do pedágio, gente dizendo o seguinte, ó: ah, como não tem nota fiscal no pedágio, eu não sou obrigado a pagar a passagem, não sou obrigado a pagar o pedágio. Ah, se tem muita fila, o pedágio é obrigado a levantar, cancela e liberar. Essas coisas e outras mais estão dizendo aí, será que é verdade? Será que é bem assim mesmo? Cuidado para não ficar replicando notícia falsa. Fica atento aí, vai checar a fonte direitinho antes de ficar replicando, hein? Facebook é danado de notícia que não é verdade. Muita gente que fica, né, perdendo tempo só para ficar inventando notícias que não é bem assim. Márcia Pontes explicará daqui a pouco esse assunto, direto de Blumenau, Santa Catarina. Esta é a radioonibus.com.br. 16 99 82 14 68, ou direto do aplicativo. Vamos lá, deixa eu ver as mensagens que chegaram no aplicativo. Estou com mensagem antiga aqui, viu, gente? Faz tempo que eu não atualizo. Ah, chegou a mensagem dele. Jurandir ou Datena? Datena ou Jurandir? Jurandir já foi motorista da São Geraldo e hoje trabalha no Fretado, né? Está no Fretado em São Paulo. Ele que faz a voz do Datena, a melhor imitação do Datena do Brasil. Não tem para ninguém, gente. Tem muito comediante em rádio e na TV tentando imitar o Datena, mas igual a do Jurandir não tem. Vamos ouvir ele. Eu não sei se vem com a voz do Jurandir ou se é o do Datena. Alô, Jurandir. Boa noite, amigos da Rádio Ônibus. Boa noite, Henrique Estrada. Estava fazendo falta já. Bom retorno para você, um bom 2017 para você e para todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Eu cheguei agora e vou ouvir aqui, na medida do possível, o programa, até porque eu tenho que jantar, tomar banho, fazer barba. Você sabe que 3h40 da manhã eu tenho que estar de pé, né? Assim como a grande maioria dos motoristas que trabalham no fretamento levantam muito cedo. Mas vou pôr o celular lá no banheiro, enquanto eu faço barba, enquanto eu tomo banho, eu vou tentar ficar aí na sintonia aí, tá certo? Um abraço para todos os ouvintes aí. E repito que 2017 seja um ano maravilhoso em todos os sentidos para todos nós. Um abraço aqui do Jurandir Oliveira de Santo André. Valeu, Jurandir. Grande Jurandir, que é o imitador do José Luiz da Tena na Rádio Ônibus. Se ele puder, depois da barba feita e jantado, né? Se ele pode mandar um alô aqui, um salve para os amigos que estão na rodagem, na voz do Datena. Vamos ouvir o Vieira, falei dele agora há pouco. O Vieira também estava no banho agora há pouco, né, Vieira? Tá descansando, motovido e motorista, dureza, né? Não é moleza não, não é fácil não. Levanta cedo, chega tarde muitas vezes. E eu dizia que o Vieira foi o primeiro motorista que eu conheci da JBL, embarcando em São Paulo, mas foi o último que eu me despedi também quando retornei de Buenos Aires, né? Essa viagem internacional de 2 dias para ir e 2 dias para voltar de ônibus, né? Foi uma experiência fantástica. Faço tudo de novo e não vejo a hora de fazer de novo. Foi excelente. E o Vieira nota 1000, né? Cara fera. Vamos ouvir o Vieira, mandou mensagem através do aplicativo. Vamos ver se ele conseguiu falar. Acho que não, né? Tava experimentando o aplicativo. Não chegou a sua mensagem não, viu, Vieira? Então vamos lá. Eu faço a pergunta, você responde, viu, Vieira? Primeiro, sinceramente, eu não lembro qual é o prefixo do carro que nós embarcamos. Lembra do prefixo do carro que nós embarcamos? Não lembro, né? E queria que você contasse um pouquinho das suas experiências. Eu sei que você já falou na entrevista para mim, mas a entrevista eu vou editar ainda, não foi pro ar. Vai demorar um pouquinho. Mas se puder dar uma pincelada, conta para nós aí quais as empresas que você já trabalhou, meu amigo Vieira. E qual é o seu apelido? Você tem um apelido aí no trecho, não tem? Qual que é o apelido do Vieira? Como é Truta, não é Truta? Conhecido como Truta no trecho aí? Conta para nós, meu amigo Vieira, o prefixo do carro que nós embarcamos, não esse último, a ida, a primeira viagem que nós fizemos lá, que eu estava junto com você, indo para Buenos Aires, eu não lembro o prefixo. Depois conta para nós as empresas que você já trabalhou, tá bom? Conto com você. Agora tem mensagem chegando lá de Minas Gerais, alô? Boa noite, Henrique da Estrada, eu vou botar tudo na paz com você. Ô, Vanley, que legal ouvir sua voz aqui. Descanso nas férias, viajo, eu conheço o nosso amigo Eduardo Verussotti. Muito bom, viu? Um dia eu quero conhecer muita gente fina. Você vai gostar demais. E também um abraço para o Eduardo Verussotti, Carlos Cabelo, Bruno Lisboa Borges, Félix Júnior, Eduardo Brum, Eliane Rita, Mundo Truque, Emerson Siqueira e nosso amigo, todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Passa a música aí do caminhoneiro pra nós aí, do Roberto Carlos aí pra nós. É a próxima, Vanley. É a sua música. Obrigado pela participação aí. O mineiro Vanley. Esse é mineiro autêntico. O jeito que ele fala, né? É mineiro autêntico, não tem como enganar quem não é mineiro, não é? Né, Vanley? Obrigado pela participação aí, eu gosto demais de Minas Gerais, dos mineiros e principalmente, é claro, das mineiras, né? 16 99 82 14 68, manda seu alô. Ônibus, Rádio Ônibus. Ou através do aplicativo, se não tem WhatsApp, não tem problema. Você instalando o aplicativo Rádio Ônibus aí no Google Play, sistema Android, tem uma opção onde você pode gravar aí a sua mensagem, tem 1 minuto para falar, manda sua mensagem como fez o Vanley agora há pouco, tem mais mensagem chegando aqui, vamos ouvir? Vamos lá para o Rio de Janeiro, DDD24, acho que é o Rio, né? Rio de Janeiro, tem gente ligada lá também, alô? Ô meu amigo, Henrique Estrada, aqui é o Igor, eu tô ouvindo você agora, meu filho, tô ouvindo você agora, ao vivo, ao vivo, eu quero participar também, cara, já se tá. Puder, eu vou lhe agradecer, Igor Souza, hein, agora eu tô com muita gente me ouvindo, esperando entrar online, hein. Já tá online, meu amigo Igor, você quer online no Skype, ou manda no Zap mesmo, que é mais fácil, né, a nossa comunicação fica melhor aqui, não preciso ligar o Skype aqui. Se tiver curiosidade mais para contar aí, quer contar, quer mandar alô para mais gente que você sabe que tá te ouvindo, pode ficar à vontade, viu, Igor? Você viajou nesse período de férias aí? Teve a oportunidade de viajar ou conseguiu flagrar um ônibus bonito viajando aí, passando aí pela sua cidade? Barra Mansa, né, no Rio de Janeiro? Barra Mansa, DDD, 24, no Rio de Janeiro. Obrigado, Igor. Seja bem-vindo. Espero você participar mais vezes aqui pelo Zap mesmo. Grava aí, manda a mensagem, só não exagera no tempo, para dar tempo para outras pessoas participarem. Tá bom, Igor? Espero você mandar outra mensagem aí. Alô, Souza Alves. O Souza Alves também tá ligado. É o Igor, é o mesmo, né? É que um lado é Souza Alves, outro é Igor. Eu acho que é o mesmo, a mesma pessoa aqui. Manda pelo Zap, melhor, tá bom? Manda pelo Zap mesmo sua mensagem aí, conta um pouquinho como é que foi esse final de 2016 e o início de 2017 no mundo do ônibus aí no Rio de Janeiro. Você está em conexão com a radioônibus.com.br. 24 horas no ar com música também. Se você quer ouvir música, aqui é o momento. O nosso amigo Vane já sugeriu uma música que, aliás, essa é uma das mais pedidas aqui da nossa programação. A música fala do caminhoneiro, né, com o Roberto Carlos, mas vale também para o motorista de ônibus, vale para o amigo aí do Uber, do táxi, para quem está manobrando aí nas garagens, para quem dirige só na garagem, né? Tem gente que faz só manobra, então não sai da garagem. Somente quem está começando, algumas vezes começa dentro da garagem, não é? Vai para você também. Boa viagem, caminhoneiro. Música de 1984. Essa é a mais pedida na programação. Com chuva, gente, redobre a atenção. Boa viagem, dirigindo para a vida com segurança, ainda mais quem está transportando pessoas. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei. Tô correndo ao encontro dela, coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada. Já rodei o meu país inteiro, como bom caminhoneiro, peguei chuva e serração. Quando chove o limpador desliza, vai e vem no para-brisa e bate igual meu coração. Doido pelo doce do seu beijo, olho cheio de desejo, seu retrato no painel. É no acostamento dos seus braços que eu desligo meu cansaço e me abasteço desse mel. Eu sei. Tô correndo em encontro dela, coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, é quando eu pego a estrada. Quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Olho o horizonte e vou em frente. Tô com Deus e tô contente. Meu caminho eu sigo em paz. Eu sei, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado. Não me arrisco na banguela. É quase um hino essa música, não é? Muita gente sabe cantar e viaja cantando a música. Às vezes na cabine do caminhão ou lá no seu espaço, né, o espaço reservado ali para o motorista de ônibus. Aqueles que têm o ônibus cabinado, às vezes vai sozinho ali, coloca uma música para ouvir. Aqueles que viajam em dupla também, como eu presenciei esses dias pela JBL, vão viajando, fazendo viagens internacionais, trocando informação, trocando ideia, ouvindo música também, e agora podendo ouvir a Rádio Ônibus através do aplicativo, e já tem gente fazendo isso em vários lugares, dirigindo e ouvindo a Rádio Ônibus, assim é muito melhor, né? Nada de ficar zapeando enquanto dirige, né? Vai ouvindo a Rádio Ônibus, vai ouvindo a sua música preferida. Essa quem pediu foi o Vanner, lá das Minas Gerais, obrigado Vanner. Vamos ouvir o Vieira, eu fiz o pedido a ele, o Vieira nota mil, hein? Cara, 10 demais, tive a honra de conhecê-lo, e eu como... gosto dessa profissão também. Minha profissão oficial é locutor de rádio, né? 15 anos trabalhando, trabalhei em AM, trabalhei em FM, rádios pequenas, né, do interior paulista, mas tive essa experiência. E depois a gente teve a oportunidade de vivenciar, já estou vivenciando essa experiência da rádio web, que chega além fronteiras, né? Olha, nós temos audiência comprovada chegando aqui na Argentina, Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Itália e na Alemanha, já ouvindo a Rádio Ônibus. Pessoas que gostam da programação, que gostam da voz do locutor aqui, né? Vão se familiarizando com o assunto, trabalhando na área ou não do setor de transporte, não é? E aí juntou essa paixão, né? Por ônibus e por rádio. Rádio sou apaixonado há bastante tempo como profissão, e a paixão por ônibus desde criança, sempre com o desejo de poder dirigir ônibus, né? Hoje sou habilitado, tenho categoria D, já sei dirigir, fiz algumas experiências legais, mas não sou profissional, não trabalho na área, não ganho dinheiro dirigindo ônibus. Só os profissionais é quem sabe. Então, o meu respeito a esses profissionais, assim como o Vieira e tantos outros que eu conheço, e tantos que eu vou conhecer ainda, é muito grande. Sempre valorizei desde criança e agora mais ainda, porque a gente vai amadurecendo, vai conhecendo a realidade de como é ser um profissional de transporte de passageiros, que devem ser mais valorizados pelos amigos empresários. Porque ter um ônibus de R$1 milhão, até mais, nas mãos, não vai rodar sozinho. O empresário hoje não consegue, né? Aquele que começou pequeno, hoje tem grandes corporações aí, grandes grupos, fazem parte de grandes grupos, não consegue dirigir todos os ônibus, é impossível, né? Como é que faz? Tem que delegar um profissional, alguém que deixa a família em casa para fazer esse trabalho. E o profissional, o motorista de ônibus, tem que ser mais valorizado. Aí a gente fala de valorização, não é só tapinha nas costas, mas em tudo, né? Tudo que possa ser, dar mais condições de trabalho ao operador, né? Ao motorista profissional. E o Vieira, tive a honra de conhecer esse profissional que faz um trabalho fantástico também e já trabalhou por tantas empresas aí. Vamos ouvir, mandou dois áudios aqui. Vamos ouvir um áudio primeiro e depois o outro. Eu acho que ele está respondendo as minhas perguntas aqui. Fala, Vieira, direto da JBL. Ô, Carlos Henrique, beleza? Beleza. Isso aí é o Vieira da JBL, famoso truta. Estamos aí, cara. O primeiro carro que a gente viajou foi o 6500, Mercedes-Benz RSD I800, 2644, ok? Eu já passei por diversas empresas, passei pela Andorinha, Norte Sul, Breda, Reunidas, passei pela Expresso de Prata, Zephyr, passei pela 1001, Pássaro Marrom, Expresso Brasileiro, e agora estou na JBL. Beleza? É um prazer aí ter conhecido você. E espero que você venha conosco no trecho novamente. Ok? Pra você dar uma viajada aí. 2 dias de estrada aí pra Buenos Aires. Beleza, meu querido amigo? Beleza. Um abraço pra todos aí da Rádio Ônibus. Grande Vieira. Obrigado, Vieira. É o Truta, né? Como é conhecido aí. Foi uma honra mesmo viajar contigo e com todos os outros profissionais, que eu vou falando aos pouquinhos o nome de cada um deles, viu? Foram 7 para ir, 7 para voltar. É muita gente, né? Nesse trecho aí, muito legal. Tive a honra de conhecer o Galdino também. Gente boa demais, hein, o Galdino, hein? Me diverti demais com ele também. Gente boa demais com os passageiros, né? O que é marcante, né, na equipe JBL, isso é importantíssimo retratar, a atenção dos profissionais com os passageiros. Porque são muitas viagens, muitas paradas, não é? Muitas realidades, muitos cansaços. E aí o motorista tem que lidar com algumas situações, tem que ter jogo de cintura e tem que ser bem humorado muitas vezes, né? E todos eles... O Vieira chega nas paradas sorrindo, né? Chega sorrindo, já chega... Só falta cantar, não sei se ele canta, mas só falta cantar. O Galdino é a mesma coisa. E o Galdino e o Dias... Gente boa demais que eu conheci. O Matias, gente. O Matias foi na volta que eu conheci. Outro profissional formidável, né? O Matias já trabalhou pela Pluma também, não já? E o Alves, né? O Alves está prestes a se aposentar, mas teve grande trajetória na Pluma também. Tive a honra de conhecê-lo no trecho aí também, lá vindo de Buenos Aires, né? E aos pouquinhos vou falando o nome daqui de cada um deles. A gente vai lembrando de cada um que tem o seu jeito, a sua maneira de ser. Conseguiam, né, conseguiam atender a todos os passageiros. Porque agradar passageiro não é fácil, gente. O ar-condicionado para um está muito quente, para outro está muito gelado, né, para outro está indo devagar demais, para outro queria de um jeito ou de outro, queria um filme diferente ou uma película, né, como se diz na Argentina, queria um outro tipo de filme. Então é fácil agradar passageiro não, hein? Tem que ter muita... vocação para ser motorista de ônibus, não é só dirigir ônibus não. Vamos ouvir mais mensagens, mas antes de eu mandar alô aqui, gente, eu estou pecando nas mensagens que eu não estou falando, né? Deixa eu falar aqui do Bruno. O Bruno tá ligadinho, o Bruno de Miguel Pereira, tá ligado faz tempo aqui na rádio, é que ele não manda mensagem, né? Faz falta a mensagem do Bruno. Alô, Bruno Lisboa Borges, uma honra ter você com a gente, que se puder manda mensagem, viu, Bruno? Gosto demais de ouvir a sua própria voz aqui direto do Miguel Pereira, né? Contar como é que está aí, Miguel Pereira. Transporte, se teve aumento de tarifa. São Paulo resolveram aumentar, mas a justiça mandou voltar atrás. E aqui em São Paulo o pessoal está louco para aumentar a tarifa de ônibus de novo, hein? Mas a qualidade eu não vejo essa loucura toda, né? Como é que está, Miguel Pereira, Bruno? Conta pra gente, manda seu alô. Uma honra ter o Bruno Lisboa Borges, direto do interior do Rio de Janeiro e direto de Miguel Pereira. Vamos agora para o interior paulista. Rejane, não é? É ela? Acho que é ela sim, vamos lá. Alô? Boa noite, Henrique Estrada, e aos meus amigos queridos da Rádio Ônibus Internacional. Aqui é a Regiane de Hortolândia. Estou passando aqui para desejar sucesso e que Deus continue abençoando cada vez mais. Já estávamos com saudade. Sucesso, viu, Henrique? Obrigado, Regiane. Obrigado à família mais uma vez, direto de Hortolândia. Uma honra ter os amigos aqui na luta com a gente, querendo ver a Rádio Ônibus crescer cada vez mais. E agora, disse muito bem, Rádio Ônibus Internacional. Deixa eu mandar alô aqui também para o pessoal aqui, ó, do grupo, né, de busólogos Família São Cristóvão. Alô, Família São Cristóvão, ligados com a gente. Uma honra ter você com a gente aqui também, toda a família, os busólogos do grupo, tanto no WhatsApp, grupo do Facebook, todos os grupos que tem aí, ó, na internet, falando de ônibus, os busólogos de todos os grupos. Se você quer que eu fale o nome do seu grupo, manda um alô pra gente aqui também, ou manda você mesmo o seu abraço, né? Eu prefiro a sua voz. 16991821468, manda seu alô também. Vamos para mais mensagem aqui. Tem mais mensagem chegando aqui na nossa programação. É o Vieira? É outra mensagem do Vieira? Vamos ver. Acho que é a mesma essa, hein? Ô, Carlos Henrique, beleza? É isso aí, é o Vieira da JBL, famoso Truta. Estamos aí, cara. É a mesma mensagem. Estamos aí, Truta ou Vieira. Obrigado pela mensagem aí que você nos enviou. Obrigado pela sua participação. Participe mais vezes convidando outros amigos do trecho, né? Pessoal lá da Catarinense, que eu tive a honra de conhecer. Fala da gente de novo, né? Pra gente tê-los com a gente aqui também, compartilhando essas experiências, né, de estarem na rodagem aí, transportando pessoas. Radioonibus.com.br. Vamos ouvir agora o Datena ou é o Jurandir? Jurandir ou Datena? Não sei, não sei quem vem. Às vezes é o Datena, às vezes é o Jurandir. Vamos ouvir mais uma vez aqui o amigo direto do ABC Paulista. Boa noite mais uma vez, Carlos Henrique, amigos da Rádio Ônibus em todo o Brasil, que é o Jurandir Oliveira de Santo André. As pessoas me conhecem aí como Datena. Eu pedi uma música aí do Milton Nascimento. Queria oferecer aí para todos os busólogos aí, a busologia que na última quarta-feira perdeu um membro muito importante aí pra gente que trabalha com ônibus, pra gente que gosta de ônibus, o Jorge Busólogo, conhecido aí, infelizmente nos deixou vítima aí de um infarto fulminante. Mas o que fica pra mim é a lembrança do tempo que eu trabalhei na São Geraldo, ter encontrado sempre com ele, ora na saída do Tietê tirando foto, ora no Mangueirão. Depois que ele começou a trabalhar no Expresso Brasileiro, a gente via ele sempre dentro da rodoviária, sempre com aquela resenha bacana, sempre valorizando o profissional do ônibus, muito parceiro demais. É uma perda muito grande para todos nós que gostamos de ônibus, para os busólogos, enfim, para todos. Quem conheceu ele sabe do que eu estou falando. Então eu queria oferecer essa música aí para o nosso grande amigo Jorge Busólogo, que com certeza está num lugar melhor do que a gente, não tenha dúvida disso. E olhando por nós aí, nas estradas, enfim. Com um forte abraço para o amigo aí, que Deus esteja sempre do seu lado aí. Tá certo, Henrique? Ofereço essa música para ele aí, para todos os amigos dele. Forte abraço. Tá certo, bem lembrado, viu, Jurandir? No começo do programa eu falei do Jorge, que eu custo acreditar que aconteceu. Não faz tanto tempo que ele nos enviou uma mensagem aqui na Rádio Ondes, participando de um dos programas. E não faz tanto tempo assim também que eu encontrei na rodoviária do Tietê, Jorge Amaro. E foi uma alegria para mim encontrar o Jorge, né, que já era famoso na internet pelos vídeos, né, pelas fotografias e por tudo isso que você disse, por essa valorização dos profissionais motoristas de ônibus, né? Gostava de ônibus e conseguiu, enfim, trabalhar em empresa de ônibus, né? E para quem chegou agora, né, e não ouviu desde o início do programa, vou colocar como foi o meu bate-papo com o Jorge quando ele estava... Foi a primeira empresa que ele trabalhou, né? Santa Cruz. Quando ele entrou na Santa Cruz, eu tive a honra de encontrar com ele. Eu estava voltando de viagem, não lembro de onde eu estava vindo. Aí eu desembarquei, quando eu desembarquei do ônibus, dei de cara com ele, o Jorge. Foi muito legal falar com ele. Eu não consigo acreditar ainda que ele partiu, né? Jorge Amaro, foi assim o meu encontro com ele no Terminal Rodoviário Tietê. Queria de encontrar aqui o Jorge, né? Na Santa Cruz, tudo bem, Jorge? Tranquilo, você? Rapaz, que honra, cara, encontrar você aqui. Como é que você trabalha? Rapaz, show de bola. Tá fazendo o que gosta? Tranquilo, tô, né? No meio das máquinas, tá tudo certo. No meio da máquina, tá tudo certo. Manda assim, alô pra todo o Brasil, o pessoal que tá te vendo na rádio. Dá alô pra galera da Rádio Ônibus aí, ó. Tô em dívida com esse cara aqui, eu vou pagar. Valeu, Jorge. Valeu, você. Satisfação. Cara. Valeu mesmo. Tamo junto aí, galera. Esse foi o Jorge. Foi assim que eu encontrei na rodoviária. Saudade do amigo aí. E não dá pra acreditar ainda, né? Que partiu aí, que faleceu o amigo Jorge. Como escreveu aqui muito bem o nosso amigo Félix Júnior do Rio de Janeiro, eternamente em nossos corações, Jorge Amaro. Atendendo, aliás, a solicitação do Jurandir, vamos à música, que fala dessas amizades e quantos amigos a gente vai construindo na rodagem, não é? Que acabam sendo a nossa família. Motorista de ônibus sabe muito bem disso, né? Por muitas vezes longe da família, viajando nas rodovias, nas rutas por aí, na Argentina também, faz uma amizade no paradouro, amizade com o passageiro, entre os profissionais da rodagem, amigo é coisa pra se guardar mesmo, né? É coisa pra se andar debaixo de sete chaves dentro do coração. Assim falava a canção e na América ouvi, mas quem cantava partir. Mas quem ficou no pensamento voou, com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Uma homenagem ao Jorge Amaro. Obrigado pela participação do Jurandir mais uma vez, mas não tem só o Jurandir na Rádio Ônibus não, hein? Eu disse a você que a nossa Rádio Ônibus é chique. E como já disse o Adriano Rosendo, eu não conheço o Datena verdadeiro, mas dizem e disseram aí que o Datena da Rádio Ônibus é muito mais simpático que o Datena verdadeiro. Vamos ouvir? Datena na Rádio Ônibus. É a primeira participação dele em 2017. Fala, Datena. Cadê o Datena? Não falou ainda? Vamos esperar mais um pouquinho aqui para poder ouvir o Datena na Rádio Ônibus. Carrega aí o nosso arquivo de áudio aí. Vamos ouvir o Datena na Rádio Ônibus. Dizem que o nosso é mais simpático. Falhou o Datena aí? O que está acontecendo com ele? Não quer falar? Então daqui a pouco ele fala, né? Agora há pouco acabei de ouvir. Falhou aqui, não está querendo rodar a nossa gravação aqui, né? Gravação que o Jurandir fez. A melhor imitação do Datena é aqui na Rádio Ônibus. Você vai ouvir daqui a pouco. (16) 99982-1468. Tem mais WhatsApp chegando aí? Antes da gente colocar a mensagem aqui do Datena, a mensagem de áudio dele. Datena também conhece de ônibus, viu? Não perca, já já. Agora tem o Bruno, direto de Miguel Pereira, atendendo a minha solicitação aqui. É melhor que você fale, né? Espaço é seu aqui na Rádio Ônibus. Seja motorista, seja empresário, viajante, colecionador de ônibus, busólogo, busófilo, seja você que gosta do transporte de passageiros, o espaço é seu. Participe. Boa noite aí a todos. Opa. Os meus amigos aí da Rádio Ônibus. Queria dizer que daí os parabéns para o nosso amigo Henrique Estrada, né, que está voltando aí de férias. Bom retorno aí, Henrique Estrada, que está voltando de férias. Queria também dizer a todos aí que nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro uma exposição de miniaturas vai ser aqui no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, próximo aí ao Carrefour de São Gonçalo. Então estão todos convidados aí, vai ser dia 21 agora de janeiro, no sábado, próximo sábado, 21 de janeiro. Nós vamos ter uma exposição de miniaturas de ônibus urbano, ônibus rodoviário, entendeu? E vai ser agora dia 21 de janeiro, então estão todos convidados a partir das 13 horas, próximo aí ao Carrefour de São Gonçalo. Queria deixar um abraço aí para todos os ouvintes da rádio aí. Tem um nosso amigo ouvinte novo aí, Jefferson. Nosso amigo Jefferson aí que está ouvindo hoje pela primeira vez a Rádio Ônibus, assim como os demais aí que estão ouvindo pela primeira vez, e a todos aí que estão na companhia da Rádio Ônibus. Alô, meu amigo Henrique Estrada. Alô, meu amigo Henrique Estrada. Boa noite aí para você. Obrigado, Bruno. O Jefferson lá do Ceará, na verdade, é ouvinte antigo, é que ficou um tempo sem ouvir por conta do trabalho. Agora está de férias, então está podendo ouvir. E aí ele veio para São Paulo para ouvir, viu, Bruno? Saiu lá do Ceará, lá de Crato, e está ouvindo a Rádio Ônibus agora aqui em São Paulo. Mas é ouvinte antigo, hein? É antigo, faz tempo que ele ouve, faz tempo, né? Outra participação, DDD 17, final do telefone 8187, alô? Boa noite, Carlos. Estou aqui ligado na Rádio Ônibus, Catanduva, São Paulo. Um abraço a todos aí, uma boa noite. Chovendo demais aqui em Catanduva. E é isso aí, estamos ligados na Rádio Ônibus, um abraço. Ainda bem que eu conheço o camarada, estive com ele esses dias, conheço o sotaque e sei quem é, porque ele não fala o nome dele. É o Valdir, né? Alô, Valdir, que honra tê-lo aqui na nossa programação da Rádio Ônibus, viu, Valdir? Chovendo aí, aqui também tá chovendo em São Paulo, hein? Alô, Catanduva querida, já tô com saudade de Catanduva aí, hein? E não faz muito tempo estivemos juntos aí, eu e o Valdir, e a família inteira, né? Mas como tinha gente, né, Valdir? Como tinha gente naquele dia, ainda bem que aquele dia não choveu, né? Porque tá chovendo demais aí pelo jeito, hein? Deu até pra ouvir daqui a chuva. Obrigado pela participação, não esqueça sempre de participar, falar o nome para a gente poder ouvir aqui e saber quem está do outro lado aí participando. Diga, eu sei quem é, mas tem gente ouvindo que a gente não sabe quem é, não conhece. Então sempre a primeira parte da participação é falar o nome e logo na sequência mandar o recado, o alô. Antes de colocar o Datena para falar, vamos de mais música aqui, porque o pessoal gosta de ouvir música enquanto dirige, enquanto passeia, enquanto embarca. Alô você aí da Caiçara, um alô pro Marcelinho, busólogo, né, motorista da Caiçara, ligado na Rádio Ônibus sempre que possível também. Essa aqui também foi uma sugestão do Jurandir, não é? Mandou música para nós agora há pouco, não foi? Milton Nascimento. E tem essa outra aqui também, ó. Essa para oferecer para Rose. Alô, Rose, a esposa do motorista Jurandir. But now vários estilos musicais e você pode também pedir a sua música. Não é só o sertanejo, não é só a música internacional. Quero tocar música italiana, música argentina. É, se você tem um oferecimento aí, pode mandar pra gente aqui também, tá bom? 16 99 82 1468, WhatsApp pra você falar aqui na Rádio Ônibus. Comentar os assuntos, até mandar um recadinho especial para ele ou para ela. Tá na hora de ouvir a Márcia. O que ela vai falar é interessantíssimo, hein? Tá rodando aí nas redes sociais, tem rodado, já voltou essa história de novo, já tinha esquecido, agora voltaram com essa história de novo, a questão do pedágio, praça de pedágio não emite nota fiscal, e aí como é que fica? Aí tem gente dizendo que quando é assim, não sou obrigado a pagar o pedágio, já ouviu essa história? Tem gente que até gravou vídeo, colocou aí no Facebook, e aí cuidado que você fica replicando notícia que não pode ser que não seja verdade, hein? Além dessa notícia, tem a outra informação dizendo que a praça de pedágio, quando tem muita gente, é isso? Uma fila gigantesca, ela é obrigada a liberar a cancela. Será isso mesmo? Isso é verdade ou mentira? Mais um desses boatos aí de rede social? Quem explica para nós com muita credibilidade é ela, Márcia Pontes, direto de Santa Catarina, especialista em direito de trânsito. Alô, Márcia, seja bem-vinda mais uma vez. Juntos em 2017. Olá, Henrique Estrada. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Ônibus. Feliz 2017 a todos. Mais uma vez nós estamos aí juntos. E hoje eu gostaria de comentar sobre dois fatos em relação ao pedágio, né? A gente vê muito aí, muitas postagens, se no pedágio tiver fila muito comprida e demorar muito para passar, a concessionária é obrigada a abrir a cancela. Será que isso aí é verdade? Será que aí é mais de um daqueles mitos que a gente ouve na internet? E outra, pedágio é obrigado a emitir nota fiscal. Será que é verdade também? Então vamos lá no primeiro caso. Algumas rodovias pedagiadas no Rio de Janeiro, por força de contrato com as concessionárias, como a Washington Luiz, a BR-101 RJ Norte e a Nova Dutra, tem essa história. Se demorar muito a fila, por exemplo, fila mais de 300 metros e tempo de espera maior do que 9 minutos, na rodovia Washington Luiz, a concessionária tem que abrir a cancela e deixar as pessoas passarem. Se a fila do pedágio for demorada, já no trecho da Nova Dutra, com extensão de 400 metros de fila e cerca de 1.080 veículos por hora, é aberta a cancela. E na BR-1 RJ Norte, fila de 300 metros e 10 minutos de espera, abre a cancela, o motorista passa sem pagar. Isso é força de contrato, é cláusula contratual com determinadas rodovias no Rio de Janeiro. O condutor, se ele está numa fila, está esperando muito tempo, ele pode ligar no telefone 166 da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e fazer a denúncia para exigir fiscalização. E a concessionária responsável por aquele trecho de pedágio pode ser multada. Só não vale em caso de manifestações populares, em que se bloqueia a pista, algum protesto, porque daí também não dá, né? E quanto à obrigatoriedade dos pedágios emitirem nota fiscal, isso não confere. Nota fiscal não tem nada a ver com pedágio, é emitido cupom fiscal, que ele tem o mesmo efeito para fins tributários. Outra coisa, fins tributários não, para fins de declaração no imposto de renda, em alguns casos específicos ainda, não é todo mundo que vai lá pegar ticket de pedágio e botar para descontar o imposto. É o caso de algumas empresas, tem alguns critérios aí bem específicos que o tempo não nos permite aqui detalhar. Pedágio não é imposto, imposto é IPTU, IPTU é qualquer outro tipo de IPVA, mas o pedágio não, o pedágio é uma tarifa. Você não vai lá pedir para a companhia que fornece luz, me paga, me dá nota fiscal, senão eu não vou pagar isso aqui. Vai te deixar no escuro. E as concessionárias recolhem 5% de imposto sobre serviços para os municípios nos trechos onde elas estão instaladas. Não adianta ficar brabinho, querer furar pedágio, porque a infração ao artigo 209 do CTB é uma infração gravíssima e você ainda pode responder a um processo movido pela União. Essa história de que cobrar pedágio fere o direito de ir e vir também não é verdade. Está lá no artigo 150 da Constituição Federal, que diz que o pedágio está liberado e não está infringindo o direito de ninguém de ir e vir. É isso aí, pessoal. Querem comentar? O que é que vocês acham? Muito bom, hein? Agora você sabe o que replicar aí nas postagens. Não fica replicando coisa que não é verdade. Muita atenção aí. Depois desta aula com ela, Márcia Pontes. Obrigado, Márcia. Direto de Blumenau, Santa Catarina. Estado maravilhoso que eu tive a honra de conhecer esses dias através da JBL. JBL Internacional. Agora você pode fazer uma viagem muito legal, inclusive, para Balneário Camboriú. O que mais? Pode ir para Florianópolis através da JBL. E ir também para Buenos Aires de JBL. Carros sensacionais e motoristas em altíssimo nível. Você vai gostar, viu? JBL Internacional. E lá em Santa Catarina, graças ao JBL, eu tive a alegria de conhecer lugares lindíssimos. Né? Viagem de ônibus é outra coisa. Além do conforto, fui apreciando a paisagem. Foi a melhor viagem que eu já fiz até hoje. Viajei muitas vezes, de avião, de ônibus, mas esta foi a melhor. É cansativo? É. Acaba sendo cansativo. 2 dias... muitas horas, né, sendo percorrida aí nas rodovias e nas rutas argentinas. Mas a paisagem vale, viu, gente? Vale qualquer cansaço. É sensacional. Você vai gostar. Se puder, faça uma viagem como eu fiz com a minha esposa Silene, viajando de São Paulo até Buenos Aires, graças à JBL Internacional. Vamos ouvir o Datena? Agora sim conseguimos recuperar o áudio do Datena. Você pensa que o nosso Datena aqui não entende de ônibus? Entende. Alô, Datena! Olha, boa noite para você, Henrique Estrada, para todos os amigos da Rádio Ônibus em todo o Brasil e do mundo. Queria mandar um abraço, aproveitando que o ano de 2017 está começando, queria mandar um abraço para essa categoria maravilhosa que são os motoristas, responsáveis por levar e trazer pessoas e cargas por todo o Brasil. Um abraço para todos os motoristas, em especial ao Everson, ao Josmar, ao Carlos Rabelo, ao Vieira, que eu não conheço ainda, mas foi quem te conduziu até a Argentina. Um abraço para o Félix Júnior, um abraço para o Jefferson Alencar, um abraço para o G Artes, um abraço para o Adriano Rosendo, um abraço, enfim, para todos os ouvintes da Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Olha, que esse ano seja um ano maravilhoso e que possamos chegar cada dia mais longe. Eu tô errado, velho! Me ajuda aí, pô! Um abraço! Fui! Grande Datena, hein? Esse entende de ônibus, né? Ou ele tá errado? Tá não, né, Datena? Obrigado pela participação aqui. A melhor imitação do Datena, só aqui na Rádio Ônibus. Sensacional. Tem mais participação aqui chegando. Vamos lá, final do telefone 4284 DDD 83. Alô, boa noite. O Jefferson que foi citado pelo Bruno sou eu, Jefferson Mendes Augusto. Estou escutando a Rádio Ônibus aqui pela primeira vez em Nazarezinho, na Paraíba. Grande abraço aí para vocês, um bom programa. Ô, Jefferson, agora tá explicado. Coloca o Jefferson de novo aí, Nazarezinho, é isso? Coloca o Jefferson de novo, DDD83, é o novo ouvinte da Rádio Ônibus, tá certo, né? Falou o Jefferson, achei que ele estivesse se confundindo com o outro. Solta de novo, amigo Jefferson. Boa noite. O Jefferson que foi citado pelo Bruno sou eu, Jefferson Mendes Augusto. Estou escutando a Rádio Ônibus aqui pela primeira vez em Nazarezinho, na Paraíba. Grande abraço aí para vocês. Bom programa. Ô, Jefferson. Ó, que legal, hein? A pessoa da Paraíba ligados com a gente cada vez mais longe, né? Vamos de música, então. Boa viagem para você na nossa lista musical aqui de preferências de motoristas que vão mandando, né? Uma delas é Roupa Nova. Eu sei que quem gosta é o pai do Jefferson, mas o Jefferson lá do Ceará, o outro Jefferson. Então vai para os dois Jeffersons assim, né? Vai para o seu Hélio, para o Jefferson da Paraíba e o Jefferson do Ceará, que está em São Paulo. roupa nova. Sempre verdadeiro. Esses animais dona dos seus ideais, pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz, teus desejos uma ordem, nada é nunca, nunca é não. Tens essa certeza dentro do teu coração. Tam, tam, tam, batei na porta. Não precisa ver quem é pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, o teu ódio, teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação. Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz tornar? Roupa nova na Rádio Ônibus. Direto do YouTube com o link que você nos envia na sua lista musical. Um alô aqui para Eduardo Oliveira, da minha cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Alô, Eduardo Oliveira. Vamos nos encontrar, se Deus quiser, amanhã, né, Eduardo? O Eduardo está mandando alô aqui para o grupo Airbus. Airbus. Alô, você que é do grupo Airbus. Sejam bem-vindos à Rádio Ônibus, hein? Fotografias muito legais que eu vejo também no Facebook aí. Também já vi desse grupo, se não estou enganado, é o grupo Airbus, que eu já vi aí fotos muito legais, principalmente aqui da região Taboão da Serra. Falta bastante, né, fotos aqui da região, principalmente notícias, viu, Eduardo? Não sei se você concorda comigo, mas jornal aqui que fala a verdade do transporte da nossa região, tô para ver, tá para nascer ainda, né? Porque os nossos jornais aqui da região estão todos vendidos para as prefeituras, né? E aí só tem notícia boa, aliás, nem notícia boa tem do transporte. Simplesmente ninguém fala nada do transporte, como se ele não existisse. Pelo menos eu, é o que eu penso aqui na cidade de Taboão da Serra, Embu, Itapsirica, que mais? Toda a região aí que depende do transporte coletivo, está faltando informação mais precisa para o passageiro aqui, mais importante, nunca vejo. Valeu, Eduardo Oliveira, obrigado pela audiência. O Wagner Roqueiro também está ligado com a gente. Alô, Wagner, seja bem-vindo à nossa programação. Se eu não falasse o nome, puxa minha orelha aqui, viu? Manda o zap aí, cobrando. É tanta gente que às vezes não dá tempo para falar, viu? Quase encerrando o nosso programa nessa terça-feira, excepcionalmente nesse horário. Lembrando que eu não estou nesse dia ao vivo. Sempre de sexta é a partir das 20. Ao vivo, às 11 da manhã, de terça, quarta e quinta, e às sextas-feiras, às 20 horas. Então amanhã estarei ao vivo às 11 da manhã, tá bom? E não às 20 horas. Às 20 horas agora será na próxima sexta-feira. Tem mais uma mensagem aqui do Fábio. O Fábio tá ligadinho com a gente nessa noite também, até essa hora, né, Fábio? Vamos ouvir o Fábio, que tá ligado aqui, já mandou recado, já falou aqui da BBF, né? E logo, logo tem o cartaz aqui, nós vamos colocar aqui no site da Rádio Ônibus também. Alô, Fábio! Vamos baixar a música aí do Roupa Nova, né? Já chega de Roupa Nova por hoje, né? Agora tem a vez do Fábio. Boa noite, Henrique. Tudo bem aí com a galera? Bom, eu quero agradecer, sim. Hoje o Carlos Rabelo passou aqui em casa e me deixou a camisa da Rádio Ônibus que eu ganhei lá no sorteio, no grupo dele lá no Facebook. Quero agradecer aí pessoalmente. E amanhã eu vou postar a foto quando eu já estou uniformizado da camisa da Rádio Ônibus, né? E uma outra coisa, Henrique. Minha mãe mandou um beijo para você ali. Falou que a parreira de uva aqui já está madurando, tá? Perguntou para você também sobre o pé de limão aí na sua casa, como é que tá. Beleza? Ela puxou até minha orelha quando ficou sabendo que eu falei com você aqui na rádio e não falei nada da uva. Beleza, gente? Uma boa noite a todos aí. O quintal do Fábio, qual é o nome da mãe? Não pode esquecer de falar o nome da mãe, né? Você sabe o nome da sua mãe, mas eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Então, depois escreva para mim aí, Fábio, o nome da sua mãe, né? Simpática ela. Gente muito boa também. Teve a alegria de compartilhar um pouquinho a parreira que tem no quintal da casa dela. Coisa mais linda. Eu sou fã de natureza e fã de verdura, de fruta, como fruta toda hora, e verdura também. E eu sempre gostei de plantar, aliás, sempre tentei plantar. Então, a mãe do Fábio, o meu limão aqui, né, tá difícil. Eu tô tendo que comprar limão na feira, porque não vai para frente. Os frutos nascem e caem tudo. Não sei mais o que fazer, já fiz de tudo. Só falta plantar direto da terra. Mas onde eu comprei tinha vasinhos com o limão lá, grande. Por que o meu não nasce, o dele nascia, né? O vaso dele era menor que o meu. Limão Taiti, eu tô tentando, hein? Agora, o quintal do Fábio, né, junto com a mãe lá, a família, tem um quintal invejável, carregado de parreiras, as coisas mais lindas, né? Carregado de uva, uma parreira linda, linda, linda, no quintal, se estendendo assim pelo quintal, coisa mais linda, né? Coisa de filme, e é real. Parabéns mais uma vez. Escreva o nome da mãe para eu falar direitinho aqui, hein? Tá bom? Por favor. Vamos ouvir agora o nosso amigo direto da Argentina. Tá faltando ele. Eu comecei o programa falando nele. Eu tô esperando chegar a mensagem dele. Alô, Eduardo Perrucholdi, direto da Argentina. Agora a gente já se conhece pessoalmente. Alô, boa noite, amigos ouvintes da Rádio Ómnibus. Boa noite, amigo Henrique Estrada. Primero quiero desearles un muy buen 2017 para todos. También quiero contarles a los ovinchis que tuve el agrado de conocer a dos personas maravillosas de ahí de San Pablo, que vinieron de paseo aquí a Argentina. Ellos son el locutor de Radio Ómnibus, Enrique, y su esposa Silene, que vinieron de paseo aquí a Argentina, más precisamente a la ciudad de Buenos Aires. Y tuve el agrado de conocerlos ahí en Buenos Aires, ir al encuentro de ellos, aunque estuvimos muy pocas horas. Pero bueno, conocimos un poco juntos Buenos Aires, porque uno conocía tampoco. Con mi esposa Janina, muy, muy complacidos de su presencia aquí, muy buenas personas. Amigo Enrique, espero que vuelte pronto para Argentina para conocer un poco más y mostrar un poco las empresas de transporte aquí, de larga distancia aquí en Argentina. Y cuando pueda voy a ir para San Pablo. Vos va a ser el guía turístico ahí. No un guía turístico como yo, muy ruin aquí en Argentina. Amigos, y también quiero agradecer al amigo Adriano Rosendo por el presente que me ha enviado él. Muy buena camiseta, muy linda, amigo. Y un fuerte abrazo para todos ahí. Muy agradecido, Enrique. De verdad, un fuerte abrazo, amigo. Chau, Eduardo. Bom trabalho, Eduardo, aí nas rutas argentinas. Foi uma honra mesmo receber o Eduardo, conhecer o Eduardo e a Janina. Eu não sabia, mas eu achava que o Eduardo conhecia Buenos Aires, mas não conhecia, né? E aí ele foi guia turístico. Então estavam quatro perdidos no carro do Eduardo. Dois brasileiros e dois argentinos. O Eduardo e a Janina, simpática Janina, né? Muito inteligente a Janina, maestra Janina, foi uma honra conhecê-la também. Então tinha duas professoras no carro que não sabiam para onde a gente ia em Buenos Aires, qual lugar conhecer. A gente rodou, mas foi muito bom, né? Poucas horas realmente porque você tinha que voltar ao trabalho, mas uma honra fantástica, você que saiu de tão longe e fez questão de ir até Buenos Aires para nos encontrar. Foi sensacional, Eduardo, maravilha. Obrigado de novo, né? Nunca vou esquecer. Foi um momento brilhante para o nosso trabalho aqui e para a nossa amizade também, não é? Bom, vamos lá. Está encerrando, porque a gente está tendo que dormir, né? Como o Jurandir, amanhã, né, acorda cedo daqui a pouco, né? Passa rápido. Deixa eu mandar alô aqui para o nosso amigo Edson Marçom, da Pássaro Marrom. Tá ligado também? Alô, Edson. Obrigado pela audiência, companhia. Quando puder, manda mensagem, Edson. Você é sempre muito bem-vindo, importante para nós aqui também. Mais mensagem chegando aqui. Cadê o Carlos Rabelo? Não vi mensagem do Carlos Rabelo ainda, hein? Ainda não vi. Ainda não. Tem mensagem chegando aqui, DDD14. Será que a gente consegue? Essa mensagem não chegou hoje, hein? Chegou na sexta-feira. Vamos ver se a gente consegue recuperar a mensagem. Durante as férias eu disse que você poderia mandar mensagem. Sempre que possível eu colocaria no ar. Vamos tentar recuperar. Não chegou a mensagem ainda aqui do amigo. DDD14, final do telefone 2607. Tem outra mensagem aqui, essa aqui do nosso amigo Eduardo, é o Carlos Eduardo, outro Eduardo, né? É o Carlos Eduardo, ligado com a gente aqui. Também não conseguimos recuperar, tem as mensagens mais antigas aqui que infelizmente eu não estou conseguindo recuperar. Se você mandou mensagem e não coloquei no ar, mande novamente. Se você mandou mensagem ontem ou na última sexta-feira, tem que mandar novamente, porque eu não estou conseguindo recuperar aqui as mensagens. Obrigado pela audiência de todos. Ligadinho sempre na primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Quem ouve uma vez, não esquece mais, né? Não muda mais. Fica sempre ligado aqui ouvindo a nossa programação, comentando os assuntos, contando um pouco de viagens, não é? Isso é muito importante. Deixa eu mandar mais alô aqui que estão me cobrando, né? Os grupos já falei do Bruno Lisboa Borges, que me cobrou também. Deixa eu mandar alô para o Rafael Augusto. Alô, Rafael! Ele disse que gostou demais da camiseta da rádio ônibus, né? Tá querendo adquirir a camiseta. Vamos providenciar, já estão providenciando, assim que possível, teremos as camisetas aqui também. E não chegou a mensagem do Carlos Rabelo. Ô, Carlos Rabelo, 2017, estamos estreando o programa sem a sua mensagem, Carlos Rabelo, né? Vamos lá, dá tempo ainda, né? Nos finalmente aqui do nosso programa. Manda mensagem aí, quero ver a mensagem do Carlos Rabelo, o instrutor, o gestor de frota. E o Carlos Rabelo é motorista dos artistas, ele não é fraco não, hein? Dirige para artista de TV, de novela, apresentador de programa. É gente fera no assunto aí, hein? É fera mesmo. Então estou esperando aí, eu queria encerrar com a mensagem dele. Não sei se ele está acordado ainda até essa hora, né? Eu estou pegando muita gente de surpresa aqui na Rádio Ônibus. Eu nunca estou nesse horário aqui de terça-feira, mas hoje foi especial. Antes de encerrar, vamos também agora com mais uma informação importante do setor de transporte aqui, que vale para todos os profissionais. A gente aprende muito com ele, Rodolfo Risotto. Estamos ainda vivendo o período de férias, muita gente viajando, né? E muitos acidentes acontecendo também, né? Brasil pode ter centro de investigação de acidentes graves. Notícia importante que conta para nós ele, Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontecem. E agora, o comentário de Rodolfo Risotto, do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Criação de centro para investigar acidentes está a caminho. Quando chega o período de festas e férias de fim de ano, a sociedade fica mais atenta à importância da segurança no trânsito e às consequências da imprudência. Na última semana, somente 2 acidentes de ônibus deixaram 15 mortos e 67 pessoas feridas. Um deles ocorreu na Bahia, no último dia 29 de dezembro, e outro no dia 3 de janeiro, no Paraná. Entre os dias 23 de dezembro de 2016 e 2 de janeiro de 2017, registramos mais de 450 mortes no somatório de rodovias federais e estaduais, além de mais de 5 mil feridos em pelo menos 1.000 acidentes graves. Ao longo dos 30 dias após cada acidente, cerca de 250 feridos dos 5 mil devem falecer. Ao menos é isso que a experiência nos ensina, elevando o número de mortes para 700 pessoas. O grande problema desses acidentes é que aprendemos muito pouco com eles, mas isso pode mudar em breve. Está surgindo no Denatran o Cenipatran, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes de Trânsito. O objetivo é justamente estudar os acidentes mais graves com uma equipe de especialistas, inclusive representantes de entidades de vítimas de trânsito, e aprender com o passado para evitar acidentes no futuro. Analisar os acidentes com uma equipe multidisciplinar é fundamental. Será um passo importante para reduzirmos os acidentes e demonstrarmos que vamos aprender com a tragédia, até em respeito às vítimas e seus familiares. Paralelamente, precisamos de mais fontes de estatísticas confiáveis para que possamos analisar os dados e estabelecer políticas públicas eficientes no combate da violência no trânsito. Atualmente estamos restritos a duas fontes, quando se tratam dos acidentes que causam mais mortes, os acidentes rodoviários. Em primeiro lugar, os dados do seguro DPVAT, que tem mais credibilidade porque identificam as vítimas e pagam as despesas médico-hospitalares, além das indenizações por morte e invalidez permanente. A seguradora líder, responsável pela administração desse seguro de caráter social, tem produzido dados importantes nesse sentido. Outra fonte é a Polícia Rodoviária Federal, mas os dados não são acessíveis como deveriam. Enfim, ficarem disponíveis no site para que qualquer pessoa pudesse acessar com facilidade. Com algumas exceções no sul do Brasil, a maioria dos órgãos de rodovias e polícias rodoviárias não disponibilizam dados atualizados e com qualidade como deveriam. Esse é um dever de casa que as autoridades precisam fazer, principalmente utilizando um padrão nacional e permitindo a integração dos mesmos. Não adianta produzir apenas estatísticas para informar a imprensa nos balanços dos feriados. Não é admissível que um estado como São Paulo não disponibilize nenhum dado online sobre os acidentes nas rodovias e acidentes urbanos. De qualquer forma, iniciamos 2017 com a perspectiva da criação do Cenipatran, do Centro para Investigar Acidentes Graves. É um passo importante para mostrar que acidentes de trânsito terão a mesma atenção que os acidentes aéreos. Afinal, são sempre mortes que podem ser evitadas. Aliás, não esqueça que, diferente do transporte aéreo, todos nós somos responsáveis pelo trânsito seguro, como pedestres, condutores e passageiros, e podemos contribuir para reduzir a violência no trânsito. Rodolfo Risotto, direto ao assunto, hein? Ótima notícia, vamos ficar na aguardo aí para qualquer novidade para esse órgão aí de investigação, esse centro de investigação de acidentes graves no trânsito, né? Que mata muito mais que muitas guerras por aí. Antes de encerrar, tem mais WhatsApp chegando aqui. Vamos lá, mais mensagem. Nos últimos instantes finais do programa, alô. Boa noite, Henrique. Boa noite, meus amigos da Opa. Rádio Ônibus. Gostaria de desejar uma boa noite para todos os ouvintes da rádio. E uma ótima semana, né? Uma ótima noite de terça-feira. Um abraço a todos. Aqui é o Ademilson, aqui das Minas Gerais, São Gotardo. Alô, Ademilson, alô, São Gotardo. É, mais gente de São Gotardo acompanhando a nossa programação. O alô também aqui, mais uma vez, para Nazarezinho, é o nosso ouvinte novo. E quem ouve uma vez, o Jefferson de Nazarezinho, não muda mais. Quando puder, conta um pouco mais aí do transporte de passageiros da sua cidade aí, tá bom? Alô, Paraíba, ligados com a gente. Araújos, o nome da cidade é Araújos, Minas Gerais. Também tá ligadinho com a gente. São Paulo em peso, Argentina, Uruguai, Paraguai. Alô aqui para o Christian Vivian. Christian é da Argentina também, mas não tive a honra de conhecê-lo ainda, né? Dessa vez foi com o Eduardo Perruchold. Tinha o Jorge também, que era para eu conhecer lá na Argentina, mas não foi possível. Precisava de mais tempo. Aliás, precisava ficar um bom tempo lá na Argentina para conhecer todos os nossos amigos, né? Que nos acompanham e que conhecem o nosso trabalho. Quatro, cinco dias é muito pouco tempo, né? Não deu tempo para conhecer todo mundo. Quem sabe na próxima a gente vai conhecer os outros amigos aí também, né? Alô, César. O César, motorista da JBL. É o argentino que trocou a Argentina pelo Brasil. Balneário Camboriú. Diz que não troca mais pela Argentina. Gosta demais do que faz aqui, mas faz muitos anos que ele está aqui, mais de 20 anos, se não me engano, né? E não perdeu o sotaque, não perde, né? Então vai dirigindo na JBL e vai falando, hablando, né, o castelhano lá, com os vários passageiros que viajam através da JBL Internacional. Vambora! Obrigado pela companhia, gente. Foi uma honra estarmos juntos. Quem ouviu pela primeira vez, comente, convide com outros amigos, motoristas, que posso convidar outros a ouvirem. Agora tem aplicativo, é fácil, é moleza, ensina a instalar, sistema Android. Ah, mas o meu sistema é iOS, eu tenho outro, mas não é Android, como é que eu faço? Nós temos a segunda alternativa, que é o outro aplicativo, que é um aplicativo internacional, chama-se TuneIn. O TuneIn você instala, depois você digita Rádio Ônibus, vai ver a nossa logomarca, que foi feita pelo Adriano Rosendo, e aí você adiciona os favoritos, clica em seguir e pronto, pode ouvir a Rádio Ônibus em qualquer plataforma móvel. É moleza, dá para ouvir em qualquer lugar do mundo. Alô para o Pablo Souza, direto de Muzambinho, a terra do Milton Neves, né? E a terra do busólogo também, você pensa que não? Lá também gosta de ônibus. E ele ajuda os empresários a manter o ônibus sempre em ordem lá, fotografando e compartilhando na internet. É o Pablo Souza. Alô para o Alexandre, também ligado com a gente. O Abel Carvalhães. Alô, Abel. O Ademir Granado. Adilson Andrade Matos. Está faltando você, Adilson. Mandei uma mensagem para você, não sei se você recebeu aí. É, espaço aberto. Estamos voltando com a programação de 2017 agora, tá bom? Então estamos esperando a sua participação novamente aqui, muito importante. Adilson Matos, instrutor, palestrante também, participação importantíssima na programação da Rádio Ônibus. Quem mais? O Alan Souza, o Ailton Miranda, o Alejandro Barbosa, Los Hermanos do Paraguai, o Alex Marques. Alô, Galdino, o Galdino da JBL, está viajando por aí, né, Galdino? Aproveitando para o Dimas também, o Matias, o Alves. Eu vou esquecer de gente, tô lembrando de cabeça aqui agora, tá? Não vai dar para falar todos os nomes da JBL, não. Na próxima vez eu vou ter uma lista completa aqui para falar. Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Eu vou encerrar com elas cantando aqui. Maiara e Maraíza. Todo mundo conhece, hein? Essa o Valdir sabe cantar direto de Catanduva. Valdir, tá chovendo aqui também, viu, Valdir? Aqui tá chovendo aqui em São Paulo, hein? Atenção, motoristas do Brasil. Rodobrar atenção, né? Quem tá voltando agora, ou quem tá indo agora... Ela é uma história verídica. Ih, é uma história verídica, né? Canta, Valdir, você sabe. Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Maiara e Maraíza, R$ 50.